Está começando mais um podcast do Nono Mundo, e hoje a gente vai falar do único quadrinho que eu ouso dizer que é melhor do que o Watchmen, tá? Eita. Então, já começa assim, já. E a gente vai falar do Planetary, né? Aqui comigo, do Nono Mundo, tem o Eduardo. E aí, galera? De lugar nenhum, né? Nosso amigo que já gravou um podcast com a gente, o William, mais conhecido como Vulto. Nós somos os arqueólogos do impossível. E meu amigo, que escreve os melhores textos lá do Redação Multiverso, que agora tá no Super Amishes, que vai escrever 2 posts por dia, lá, o Lucas. Olá! E, como eu falei, né, gente? Hoje a gente vai falar de Planetary. Obrigado pelo elogio, cara. Não entendi? Oi, não, eu agradeci pelos melhores posts, cara. Mal escrevo pro Redação também. Mas o que você escreve, eu sempre leio, eu sempre tô lendo. Obrigado, cara, eu tô vermelho agora. Então, vamos começar, né? Hoje a gente vai falar de Planetary, né, cara? Que é, sem dúvida, uma das melhores coisas já escritas nos quadrinhos, né? Pra mim, é o melhor gibi que eu já li, é o que eu tava falando no nosso grupo de WhatsApp lá uma vez. Se eu pudesse escolher só um gibi pra mim ler o resto da minha vida, eu escolheria Planetary, porque Planetary é foda demais, do início ao fim. Mas, né, eu começo com a minha jura de amor aqui ao Planetary. Vamos começar aí falando um pouco dos criadores, né? O Ellis e o Cassaday, né? O Ellis a gente já conhece por várias obras fodas, né? Que acho que muitas pessoas já conhecem, né? Que uma delas é o que o Lucas gosta bastante, né, Lucas? Que é o Transmetropolitan. Não é tão genial quanto o Planetary, mas tá pau a pau. É lindo demais. Pra quem gosta de Bleach, é uma linha obrigatória, HQ. E vamos começar aí dando uma introduçãozinha a ele, então? Alguém se habilita a falar um pouco do Ellis? Eu queria falar só de duas coisas que eu gosto muito do Ellis, pra fugir um pouco de quadrinhos que todo mundo conhece e tal. Que são duas coisas que ninguém nunca muito acredita. Ele, uma que ninguém nunca muito acredita e outra que é muito recente, né? Primeiro que é um quadrinho que ele escreveu lá nos anos 90 do Carnificina, né? Porque o Carnificina tava tipo no auge, que era o puta vilão da Marvel, do Homem-Aranha e tal, que eu acho muito foda, que chama Mente Explosiva. É uma HQ só, é uma edição, mas ela resume, assim, perfeitamente do jeito que o Ellis escreveria mesmo, desse jeito meio sanguinário, meio louco dele, dando uma origem do xarope do Cletus Cassidy, né? Do Carnificina. É muito foda. Eu gostaria muito, inclusive, que a Salvat tivesse favor de colocar essa edição em algum encadernado que vai sair do Carnificina, não sei, no Carnificina Total, sei lá, porque é um material muito foda. Eu não sei nem se saiu aqui no Brasil, eu só li por scan mesmo. E o outro mais recente... Não, cara. Hã? É inédito. Ela, então, não saiu aqui, né? Não saiu. Putz, seria um puta material pra Salvat trazer na coleção do Aranha. E é pequenininho, é um material curtinho, uma edição só, dava pra botar no encadernado do Carnificina Total. E a outra série do Castlevania, né, galera que assistiu aí no Netflix, ou sei lá, encabeçada pelo Adishankar, né, do Juiz Dredd lá e tal, de 2012. Mas quem tava na parte da história era o Ellis também, né, e ficou perfeita, velho, com a cara dele, do jeito que tinha que ser uma série do Castlevania bem feito. Sim, cara. E ele também escreveu Frequência Global. Puta, Frequência Global é muito foda, cara. É um dos gibis que eu li dele que eu falei, cara, isso aqui é foda. E é da hora a gente falar, né, porque o Ellis, ele já escreveu algumas coisas de heróis, mas não é uma parada que ele curte muito, né? Se eu não me engano, até em alguma entrevista ele falou que ele escreve heróis só pra ter dinheiro pra poder escrever o que ele gosta, né? Que seria o Transmetropolitan e algo do tipo do Transmetropolitan, o Planetary, o Frequência Global, o próprio Authority, né? As paradas mais do selo Wildstorm mesmo. Por isso que o Alan Moore gosta dele, né? Não. E eu acho que isso, quando a gente entrar um pouco mais na discussão da importância do Planetary, é pra gente ver, né? Porque o Ellis, ele vai na contramão dessa parada que mais vende, né, digamos assim, né, ele escreve, tipo, as paradas que ele quer escrever e inventa as paradas, né, não fica só repetindo conceitos que... Pode não gostar de escrever super-herói, mas escreve melhor que muita gente aí, né? Sim, muita gente. O engraçado é que as obras mais fracas dele são super-heróis. Tem muita coisa boa, claro. Lua, Nova Onda, que é maravilhoso. Thunderbolts, mas também tem cada bosta. Mas Planetary é gibi de super-herói ou não? Cara, Planetary é tudo. Cara, é difícil é categorizar Planetary, né? É, exatamente, cara. Eu acho que se, pra colocar, se é pra colocar aí um gênero, só por mim seria ficção científica. É tudo HQ. Sim, sim, acho que o mais próximo que ele tá ali é de uma ficção científica. E, cara, e não perde nada pra nenhum dos livros clássicos de ficção científica, cara. É uma parada que... É, não sei em qual introdução, não sei se é do Josh Whedon, que... Josh Whedon, né, caralho, deu uma coisada aqui. Ele fala que... É uma parada que ele pega todos os conceitos do cinema clássico e reinventa várias outras coisas, cara. É tipo uma parada sensacional o que ele faz aqui, cara. Ele vai desde do Sherlock Holmes a Formigas Gigantes e, tipo, daí ele já vai pra outras coisas. Cara, cada edição, tipo, daria pra você escrever um livro só disso, tá ligado? E fora, tipo, a Thanos toda em si é sensacional, cara, o que o Ellis fez. Por isso que eu gosto dessa porra. É legal lembrar que, assim, no começo da carreira do Ellis, antes de ele começar a escrever quadrinhos, ele era jornalista, né, e fazia críticas de quadrinhos. Então, tipo, ele trabalhava, acho que, pra uma revista britânica, né, fazendo crítica e falando, tal HQ tem tal elemento e tal. Ou seja, tipo, desde a origem dele, ele gostava de pegar o mínimo deles, né, de cada obra. E no Planetário aí, além de uma história foda, cara, pegar cada detalhe, você vai perder, tipo, anos e anos da sua vida. Isso aqui vão ser os melhores anos também, você vai perder. Então, e o legal do Planetary é que, apesar de seguir uma trama de fundo, que ela tem uma continuidade em cada HQ, cada HQ separada é basicamente um tema diferente, sabe? Tipo, uma HQ ele tá fazendo referência aos heróis clássicos, uma HQ tá fazendo referência ao cinema japonês e tal. E é meio que assim, se você ler só aquela HQ e quiser ficar só procurando, caçando piolho e caçando referência só nela, e depois parar e nem ler e voltar depois de muito tempo pra ler o resto, beleza. Cada HQ é uma diversão diferente, assim, pra um lado diferente que você vai. Isso é muito foda. Sim, exato. É que o Alice, ele tem esse costume de ver vários one-shots também, né? Além, tem a HQ, tem a continuidade, mas tem diversas HQs com começo, meio e fim. Mesmo que nunca leu a série, pode pegar tipo, qualquer edição e vai curtir de boa. Sim, é a própria introdução do Whedon no GB, ele fala que ele começou pela 8 e, tipo, quando ele leu a 8, ele falou, cara, eu preciso pegar as outras 7 pra conseguir, pra continuar, porque é muito bom. Tipo, qualquer pessoa, você pode pegar qualquer coisa ali e, tipo, você vai querer pegar as anteriores e vai querer saber um pouco mais dos personagens, né? Mas eu acho que é da hora lembrar também que o Ellis, ele não foi o único criador do Planetary, né? O Cassaday também. E ele, tipo, o Cassaday, você tem uma puta de uma evolução no Planetary, cara. É o que eu tava falando pro Edu, que, cara, você pega, tipo, as últimas artes, ou mais ou menos, tipo, da edição 14, 15 pra frente, cara, a arte do Cassaday fica linda, cara. Fica muito bonita. Tipo, se você comparar com as primeiras revistas, você fala, caralho, mudou demais aqui, velho. E ele, tipo, e o Ellis, eu acho que o Ellis, ele é genial, que ele não perde nada da obra e ele também não perde nada do que tá rolando, porque ele começa a perceber, eu acho, que a arte do Cassaday tá dessa forma, tá muito boa. Cara, são várias e várias páginas só com arte, cara. Só parada visual, tipo, é muito foda. Sim, cara. A forma como ele controla a narrativa, preenchendo as páginas ali com quadros que às vezes acontece pouca coisa, né? Tipo, naquela edição de Magia e Perda, né? Que tem uma cena que é tipo uma lua com uma parada passando, depois dá um zoom naquela cidade das Amazonas lá, nenhuma fala, nada acontece. E a página é linda, tá ligado? E aí é o Ellis explorando esse crescimento do Cassaday, tá ligado? Eu acho muito foda isso. E antes do Planetary, vocês lembram se o Cassidy já tinha feito alguma coisa importante, assim? Porque eu lembro dele mais na fase da Marvel, né? Da X-Men. Depois ele teve uma história lá do Capitão América que ele fez, que acho que até a gente citou no... Não lembro se foi no... Foi nos dois podcasts pra trás desse aí, eu não lembro qual foi. Uma história que era da época do atentado do 11 de setembro, que a história começa muito boa e depois vira uma merda, porque tava envolvendo muita coisa política e queimando muito filme nos Estados Unidos e tal. Essa HQ era o Cassidy que tava desenhando, então de parte dele eu conheço mais a parte da Marvel, eu não lembro de outras coisas que ele tenha feito. Ele fez... esse do Capitão América veio antes, né? Não, acho que não veio antes, mas foi no intervalo, assim, quando o Alice... teve... Parou de escrever HQ, né? E o Planetary tem muitos atrasos. Mas, se eu não me engano, os primeiros trabalhos dele foram na Marvel mesmo. Agora, se eu não me engano, não sei se agora, mas pelo menos o que tá saindo agora dele na banca, que é o que eu vejo, é só o Star Wars, né? Eu não vi mais nada dele. Tipo, também não tô pegando muita coisa, né? Mas... Se eu não me engano, ele tá em alguma coisa dos Vingadores. Não lembro. Acho que eu cheguei a ver uma coisa da nova Marvel dele nos Vingadores, mas não sei se ele pegou uma série muito longa ou se foi só uma edição ou outra. O trabalho dele nos Vingadores foi na fase do Rick Remender, só que foi só o primeiro arco, que teve aquela ideia lá do Xavier... Não, Xavier não, minto. Do Caveira Vermelha roubar o cérebro do Xavier pra virar um Massacre Vermelho e tal. Nossa senhora. Nem me lembra disso, cara. Cara, só que... Uma coisa curiosa é que o Planetary foi o Ace, né, do Cassidy também. A fase desse man também é muito boa, mas se você comparar a arte dele no Planetary com a arte dele hoje, você vai falar, porra, cara, o que aconteceu com você, sabe? Você tá usando crack, tá tudo bem? Ah não, isso é uma crítica que eu ouço falar do Cassidy, que é o seguinte, dá pra ver claramente as páginas que ele desenhou com preguiça. Isso no Planetary também, tá? Tem página que você vê assim, puta que foda. Tem a página que você vê, tipo, Miguelou aqui, hein? E o foda é que, tipo, as primeiras edições do Planetary parece que ele tá realmente com preguiça, cara. Tipo, você fala, caralho, tá meio feio essa merda aqui, né? O ele já tá, tipo, mó estranho. Mas, tipo, cara, se não me engano, o terceiro encadernado, que é o Deixando o Século XX... Caralho, velho, tem cada, tipo, pintura, mano, que dá pra você pegar e emoldurar, assim, num quadro que tá muito bonito, velho. Dá a impressão de que no começo nem ele tava botando muita fé, sabe? Ah, esse projetinho aqui, nada a ver, com um monte de referência. Aí quando eu acho que... Parece que quando a história começa a ficar boa é quando ele começa a crescer junto. Não sei se ele pensou, puta, agora o negócio tá ficando foda mesmo, então vou me dedicar mais. Porque quando a arte dele começa a ficar boa, é assim... Ela não tem nenhuma queda, ela só vai melhorando e... Puta, cara, no final já da metade assim pra frente do Planetary é sensacional, cara. É até difícil você falar, ah, essa edição foi legal, aquela foi legal, porque é muita coisa foda. Ah, só me curtinho, o trabalho dele. Sei, numa HQ da Dark Horse, da heroína Ghost. Aí, são alguns trabalhos pequenos pra Image, né, Gen 13, aí depois foi o Comem. E um detalhe bem curioso é que vocês já viram a foto do Cassidy? Como ele é? Sim, sim. Ele é cara do baterista. Eu vi agora só. Nossa, porque eu dei um Google aqui. Poxa, ele parece muito baterista, não tinha feito essa associação. Cara, ele... O cabelinho. Ele é o baterista praticamente. É o cabelinho, tipo, a barba. Pode crer, velho. Verdade. Caramba. Isso me lembrou aquela parada que eu falei do Grant Morrison. Qual que você falou? Do Grant Morrison pedindo pra desenhar ele mesmo. Ah, puta. Só que nesse caso ele não precisa pedir, né? Ele já sabe que ele já desenha. Não, já olha no espelho ali. Mas, cara, essa parada do Morrison, se for a verdade, fiquei imaginando ali no roteiro. É, agora eu quero que você desenhe ao fundo um careca igual a mim. Bom. Segue uma foto para referência. Cara, o curioso é que com o passar das edições, o Alice, tipo, vai transformando o baterista no alívio cômico. O Snow sempre vai tirando o sarro dele. Do Snow, até a Jaquita, tipo, todo mundo tira sarro do baterista. Aí é legal pensar, tipo, se é o o Warren Ellis zoando o Cassaday ou não, sei lá. Não, acho que o baterista, ele tem uma narrativa própria, assim, né? Ele começa sendo o cara que zoa o Snow, depois quando o Snow volta, ele é o cara mais novo, né? O cara que ninguém na moral. E aí quando, na última edição, que é ele que tá tomando conta do projeto lá, você vê que ele já virou outro cara, assim. E quando, tipo, lá no quarto encadernado, que mostra a história, né, de como o baterista entrou pra equipe e tal, você, tipo, ele ganha, tipo, uma profundidade que você vê, caralho, velho, ele tem, tipo, tudo a ver com a história, né, cara? Tipo, ele é realmente muito importante, né, na trama dos quatro, né? Sim, totalmente. Uhum. Totalmente. E agora vamos falar um pouco da Wildstorm e da Image também, né? Que foram... que Planetary, né? Na verdade, ele é da DC, né? Ele é, mas ele é originalmente da Wildstorm, né? Que foi comprada pela DC depois de um tempo, né? Acho que em 99, né? Mas vamos dar uma introdução mais ou menos do que significa. E, Edu, já que você também já tá no pique aí pra falar das duas... Fala aí. Então, é porque nos anos 90 surgiu a Image. Isso é bom pra essa galera que fica... Ai, Marvel, DC, eu não sei o quê. Mano, vai ler quadrinho em tudo quanto é lugar, cara. Tem quadrinho espalhado pra um monte de lugar bom aí. Não precisa ficar nessa de tomar um negócio como religião e ficar criando briguinha idiota. Esse negócio de Marvel vs DC me irrita às vezes. Mas enfim... A Image, ela surgiu numa época, nos anos 90, em que tinham muitos desenhistas, estavam muito popstar, assim, digamos, na Marvel, né? O Todd McFarlane, com a fase dele no Homem-Aranha, o Jim Lee nos X-Men, e só que rolou uma treta, eu não lembro na época se foi por problema contratual com direitos autorais das artes que eles faziam, não sei o que foi, mas eles se revoltaram com a Marvel e saíram fora. Porque eles criavam personagens, né, e não ficava com eles, né, aí a Image foi meio que uma escapatória, se eu não me engano. Isso, é que é a cara da Marvel, né, a Marvel é bem pilantrinha. Tá ali, né? É, exatamente. Aí eles saíram e criaram a Image, e foi lá onde, pra quem não tá associando o nome, surgiu o Spawn, que é aquela amálgama de um monte de personagem conhecido, que virou super foda, que é o... Teve filme lá nos anos 90, teve a série da HBO, tá pra ter um filme novo aí, enfim. Dentro da Image tinham vários artistas fodas. Eu, o Rob Liefeld também, né? Não é foda, mas... respeito, tá? Com a Sally, por favor. Cara que desenha gibi enquanto dirige, né, cara? Não é qualquer um, não. Gênio, né? É. E... O senhor lave a sua boca antes de falar dele. Criador de Deadpool, né? Merece respeito. Cable, não se esqueça do Cable. Qual que é o poder do Cable mesmo? Ser foda. Ser foda, cara. Trabuco, tem um braço, né, cara? Metal, quem liga, quem liga pra poder? Quem liga pra poder, cara? Quem liga pra anatomia, né? O Cable mora enorme, maior que o Hulk, depois ele é tamanho Deadpool, é isso aí, cara. E aí surgiu isso aí, né, na época, a Image, e dentro da Image tinham alguns pequenos estúdios pra... os caras trabalharem mais separados e tal, e aí um desses estúdios que surgiu dentro da Image era o selo da Wildstorm, que inclusive tem uma equipe de heróis lá, que é uma das cópias genéricas das várias que surgiram, né, de X-Men, que são os Wildcats. Eu nunca li muita coisa de Wildcats, eu li, tipo, muito pouco, mas vale citar que tem um jogo muito legal do Super Nintendo. Então, pra quem é velho e gosta de videogame igual eu, tem um puta jogão aí de super-heróis. Mesma pegada do X-Men lá, Mutante Apocalipse, não tão bom quanto, mas naquela pegada. E, enfim, foi isso. Aí surgiu a Wildstorm, e depois de um tempo ela foi comprada pela DC, né? Então, é DC, mas não é, né? Mais ou menos. É, e se eu não me engano, teve bons títulos, né? E o Ellis, ele escreveu boas coisas pra Wildstorm, né? Se eu não me engano, o Stormwatch também foi de lá, não é? Ou não, já era da DC? Eu acho que o Stormwatch já aparece na DC. Mas eu fiquei na dúvida agora. Mas é importante também a gente pegar e pegar um pouco dessa questão das duas, né? Porque da Wildstorm e da Image, porque os quadrinhos, principalmente na década de 90, eles enfrentaram uma puta de uma crise, né, cara? Que não tinha... histórias boas, né, digamos assim, né, só umas paradas meio com tabucão e ponto, e o pior, né? É que as vendas iam bem, né, nos anos 90. É, isso que eu ia falar, uma crise a gente olha hoje e fala, ah, é tudo massa velha, mas na época vendia gibi igual sim. Água, né, cara? Era uma crise criativa, né, porque as histórias eram uma merda, mas era criançada, mas tava sim, comprando. Sim, é mais paradas, dia... mais paradas que eu falo é da questão da crise criativa mesmo, porque e é uma parada que eu gosto muito do Planetary, que ele vai conta, não que ele vai conta, né, mas ele vai numa contramão totalmente do que vinha sendo escrito e do que já foi escrito de herói, né, cara. Ele não segue, tipo, um pequeno roteirinho do que é um super-herói e tal, de um tem que ser um gibi. Ele pega e vai, tipo, num sentido totalmente diferente. Que é uma parada que a gente não, né, que o Alan Moore fica reclamando direto, que tudo fica assim reinventando, tudo é tipo, pegar os mesmos conceitos do Watchmen, na verdade, tipo, falando os mesmos conceitos que ele escreveu na década de 80, né, e refazendo tudo agora. O Planetary não, cara, o Planetary pegou e foi pra frente, cara. Tanto é que o Alan Moore faz uma introdução pro Planetary e fala que isso é a melhor coisa que tem de quadrinhos no momento, né, cara. E eu acho que é bem por isso mesmo, velho. Só uma coisa do Alan Moore, cara, ele fica falando que os outros remexem no lixo dele, mas as grandes obras dele é tudo remexido de lixo dos outros, cara. Sim, cara, Liga Extraordinária, é o Watchmen, que é os personagens da DC lá. Eu fico falando com um camarada meu lá que o Alan Moore fica reclamando, todo mundo remexe o lixo dele, mas ele remexeu o lixo da literatura inteira, né? É Monstro do Pântano, é Jack Estripador. acho que é a obra mais... Ah, deixa. Não, a coisa que eu mais gosto... Tirando Prometeia. Mas, tipo assim, a parada que eu mais gosto do Alan Moore é o Miracle Man, né? Mesmo que eu gosto pra caralho do Watchmen, né? Do Inferno. Mas eu acho que Miracle Man é sensacional. E é uma parada... Eu acho que, se eu não me engano, é uma das primeiras coisas que ele escreveu, né? Então, tipo, ele tava... Mas bem... é o Capitão Marvel, né? É, mas é legal. Não, mas calma, peraí. Isso seja feita, né? Dessa vez, não foi o Moore que copiou os personagens. Era um personagem já estabelecido, já era uma cópia encarada, né, do Capitão Marvel. Aí ele só falou, não, eu vou melhorar esse personagem. Aí ele se pulou completamente. Ok, tá bom. Gozada... Não, mas a... Gozada que ele fez a mesma coisa com o Capitão Marvel. Não, minto, Capitão Marvel não. Capitão Britânia na Marvel. Sim. Mas se a gente for pegar aqui... Na real, assim, a gente vai fazer aí no podcast sobre Miracle Man, que Miracle Man é muito foda. Mas só pra nessa questão, se você for pegar o Alan Moore, ele foi designado, né? Foi contratado pra refazer a história do Miracle Man, né? Porque na real era Marvel Man, mas aí teve todas as paradas da treta com o Capitão Marvel, com a Marvel mesmo. Aí chamaram ele pra reinventar um personagem, aí virou o Miracle Man. Né, e ele reinventou desde o começo e terminou, e teria que ter acabado ali, porque o final daquela história é sensacional. Mas voltando. Vamos voltar! Mas voltando. Que é Planetary, afinal de contas? Como definir, cara, Planetary? Planetary cara, pra mim é realmente a maior criatividade que teve, tipo, de quadrinhos ali naquela época, né? Não vou falar, tipo, total, porque não se esgotou, né? Ainda tem muita coisa pra se falar. Mas muitos quadrinhos a se escrever, né? Em questão de criatividade, mas o Planetary... Posso dar minha babada de ovo agora? Planetary é a obra definitiva do século XX, cara. Sim, cara. Planetary é uma viagem sobre toda a cultura pop do século XX. É uma ode, é uma sonata de amor, tá ligado? toda a cultura produzida no século XX. E que é um formato que dava pra ele seguir pro resto da vida, se ele quisesse, né? É uma pena que infelizmente, a história, os personagens aí, a Planetary em si, traga más lembranças pro Ellis, ele não queira escrever, ele seja meio enrolado. Mas o formato de jeito que ele criou ali, de ficar referenciando coisas maneiras da cultura pop, dava pra seguir pra sempre, mano, esse quadrinho. Sim, mas é bom que acabou que também é bom que o negócio tenha um final, né, cara? Que, tipo, que o Planetary, ele termina com chave de ouro, assim, cara. Você fala, caralho, foda, velho. Porque, tipo assim, quando você vai lendo assim, o Planetary, que você vai se surpreendendo com as paradas, é por isso que Planetary é tão bom, né, cara? Que, tipo, ele vai te surpreendendo a cada edição, né? Tanto pela narrativa, quanto pela Pop Story, com a forma que o Ellis conta a história, quanto pela Pop Story em si. E, cara, cada mini gibi, né, na verdade, cada mini parte da história é sensacional. E cada referência que ele coloca, você fala, mano, que foda, cara. Cada vez que eu leio isso aqui, você pega cada vez mais, velho. É, cara, porque assim, quando eu comecei a ler, eu não tava muito interessado na história. E é bom lembrar o William, eu acho que o Lucas também, a gente já tinha lido faz tempo, né, o Planetary, né? Já o Edu, ele acabou de terminar de ler. Exatamente. Esse foi o problema. Eu li tudo. Não que seja um problema em si, mas eu acho que esse é... Acho não. Esse é aquele gibi no estilo do Watchmen. Você lê uma vez, beleza. Aí você vai lendo várias outras, porque sempre que você for ler, não só a questão das referências que você vai perceber, mas você vai entender a história como um todo de uma forma muito melhor e mais completa. E quando eu comecei, eu tava tipo, beleza, não tô vendo onde tem tudo aquilo que falavam de Planetary, pra mim é só um apanhado de referências muito legais, mas na hora que a história engata, aí você fala, putz, agora sim tá ficando muito foda, e ela termina, que nem o Euler falou, termina com chave de ouro, é muito foda, o finalzinho ali da história é muito bom, cara. Mas pra quem vai ler a primeira vez, eu acho até bom desconstruir um pouco esse hype todo pra você não se assustar quando você for de cara, porque existem dois tipos de pessoas que vão consumir Planetary e vão entender ela de um jeito. Se você consumiu muita cultura pop, quadrinhos, filmes, séries, coisas tudo antigas assim, você vai ter tanto as surpresas que a história te traz, que ela tem várias reviravoltas maneiras, que ela vai te dando dicas, se você pegar, você vai entendendo antes. Senão você vai pegar só na hora do plot twist mesmo. E você vai pegando todas essas referenciazinhas, algumas muito escrachadas, outras menos. E é legal você ir desvendando a história com os personagens e você ir caçando essas referências. Se você é tipo geração 2000, 2000 e pouco pra frente, você não conhece essas coisas de velho, ainda assim é uma história maneira. Quem nasceu no século 21, cara. É. Não é pra você, né, cara? Exatamente. Você não vai entender nada das referências. Só depois, sei lá, procurando vídeos, podcasts e tal. Mas ainda assim é uma história maneira. Só que eu acho bom desconstruir esse hype todo que a galera cria em cima de Planetary pra você não quebrar a cara. É uma HQ muito foda, cara. É uma das melhores coisas que tem. Mas dependendo de todo o seu background de conhecimento de cultura pop e tal, pode ser que você quebre a cara ou não. Enfim, não sei. Eu só acho assim, é sempre bom baixar o hype das coisas. É, você baixa o hype até a edição 12, né? Depois da edição 12 você pode... É, aí já era. Aí você já tá comprado pela história e vai embora. Nossa, cara, eu fui pego na edição 1, cara. Quando, não, eu... Você tem heróis poop enfrentando a Liga da Justiça, cara. Cara, eu fui pego... Na real, cara, eu comecei o Planetary não pela edição 1, né? Eu peguei primeiro aquele crossover com Batman, cara, que é legal pra caralho, aquela porra. É muito divertido. Nossa, esse crossover é muito bom. É muito divertido, caraca. Cara. Não, cara, é maravilhoso. Assim como o Planetary em si, ele é uma viagem pela cultura pop do século XX, o crossover com Batman é um passeio pela história do Batman, cara. É foda demais. Não, e se eu não me engano, isso foi uma forma do Ellis meio que se livrar de escrever uma história do Batman, né? Que, se eu não me engano, eu tinha lido em algum lugar que, tipo, falaram pra ele escrever alguma coisa do Batman, assim, e tal. Ele, cara, escreveu uma história do Planetary ali, cara. Foi sensacional aquilo ali, cara. E aí, tipo, e foi a primeira coisa que eu peguei dele. E, tipo, ali ele passa por todos os Batmans que conhecem, tipo, e aquilo é sensacional, cara. Então, porra, pra mim, como não vou pegar o hype dessa porra, começando com aquilo ali, não tem como. Uma coisa legal do Planetary também é que tem uma ordem de leitura diferenciada. Tem as edições normais, né? Só que você também pode pegar cada edição e ler, tipo, na forma cronológica dos eventos que acontece. E pra quem não sabe, assim, Planetary tem uma edição que tá no presente, tem outra que tá no passado, tem outra que passa um pouco do futuro e vai indo. E se você pegar e ler tudo em ordem cronológica, cara, sua cabeça explode também, sabe? É bem legal. Assim, tipo, você pega uma história de uma maneira diferente. Olha, é uma boa dica pra minha segunda, cara, leitura do Planetary, cara. Eu mesmo nunca li dessa forma, cara. Eu nunca li dessa forma também. Não, e E tipo, uma parada que o Eduardo tava falando sobre a questão de você estudar, tal, não estudar, né, mas porque não é uma obra do Morrison, né, que você tem que ler com um compêndio, tipo, de coisa, mas... Mas é, se você, tipo, se você ler, é, tipo, pegar um podcast, por favor, o nosso, pegar um podcast e depois reler ele, cara, é, foi mais ou menos o que eu fiz quando eu peguei, eu li ele, aí, tipo, eu catei e escutei os podcasts lá do Terra Zero, que estão muito bons, e, tipo, depois reli e foi, tipo, pá, sensacional, cara, que é desse jeito que pra mim tem que ser, pra me pegar uma leitura da hora, assim, né, se você quer realmente ler uma parada, como Planetary, né, que você não lê só uma vez, você relê várias vezes, né. Exatamente, cara, porque apesar de ele ter muitas edições, são, o quê, 27, fora os crossovers, é uma leitura gostosa, cara, você quer voltar, ela tem um fator, usando um termo aí de jogos, né, tem um fator de replay muito grande, de você ler uma vez, mas tem coisa que você lê e nem é tão longa assim, você fala, ah, tá bom, volto daqui uns 10 anos pra ler isso. Planetary não, cara, se você terminar, você parar pra tentar procurar todas as coisas, você pesquisar vídeos, podcasts e tal, você já quer voltar a ler no outro dia, velho, porque você tá com a história fresca na cabeça ainda, mas tem muita coisinha ali, muita dicasinha pra você achar dentro da história que é muito maneiro. É uma experiência diferente. É, eu voltei, eu acho que umas 10 vezes no enterro em homenagem ao Constantine lá, cara, só pra ficar vendo aquelas homenagens ali, cara. Sim. Eu tenho, não, tenho essa edição é maravilhosa, cara. Tem um comentário sobre ela, mas deixa quando a gente for falando das edições. Cara, só pra... Acho que o último elogio e o melhor de todos do Planetary, que também em HQ tem a melhor, tipo, primeira frase, assim, de quadrinhos de todos os tempos, que é da acho que é a segunda edição, que é mais ou menos assim: vai nos fazer bem termos nossos genitais congelados com coisinhas azuis imortais. Tipo, começa a HQ assim, cara, você bate o olho e fala, puta, isso é bem foda. Já começa assim. Não tem que ir por causa disso. É que o Ellis pro roteiro, cara, ele também é outro gênio. Porque ele consegue fazer uma trama de ficção científica muito elaborada, só que não é difícil. E sim, com o humor ácido dele, tipo, desce tudo suavemente, sabe? Você não tem que ficar relendo diversas vezes pra entender. Sim, uhum. E é uma parada que a gente até tinha comentado, não aqui, mas no grupo do WhatsApp lá, que tipo, cara, você relê Planetary, você lê Planetary, você não vai, tipo, lendo uma parada maçante, assim, que vai, tipo, fazendo, você tendo que ler a pulsa, assim, cara, você vai lendo de boa, assim, cara, a parada flui muito bem, né, mano? Principalmente depois daquela parte ali em que você falou que o Ellis percebe que a arte do Cassidy tá crescendo, ele começa a tirar texto, aí fica mais fluido ainda, porque é muita página só com arte. Você vai passando, vai, meu, você lê rapidinho, cara. Um dia dá pra você ler as quase 30 edições brincando. E é importante falar que, cara, e pra mim isso, eu gosto muito, né? O Ellis, ele tipo, é um dos meus roteiristas favoritos, né? Mas, tipo, você pega o Authority também, o Stormwatch, é tudo, tipo, pra mim não no mesmo nível, porque pra mim Planetary tá, tipo, é meu primeiro gibi, tipo, top 1, né? Tipo, primeiro Planetary, depois o resto. Mas o Authority e o Stormwatch são muito bons também, cara. É, se eu não me engano, o Authority é desenhado pelo Brian Hitch, né? Numa época boa dele, sem preguiça. Então, tipo, também vale a pena, saiu pela Panini agora, né, os dois primeiros são dele e os dois últimos são do Mark Miller, que também é legal. Enfim, mas entrando aí no Planetary, pra gente pegar a história agora, quem são os personagens principais de Planetary e a instituição ali que tá por trás desses personagens que vale a pena também trazer? A gente tem basicamente três, né, que aparecem lá. O Elijah, né, o Elijah Snow, a menininha lá, a Jaquita, e o Batera. Isso. Bom, Elijah Snow é um cara velho, né, ele nasceu no primeiro dia, em 1º de janeiro de 1900, então é um cara que, o pessoal fala que ele é um fantasma que assombrou o século XX inteiro, mas que ele começa a história como estando recluso, né, ele tá afastado das atividades, ele tá meio que escondido, algo assim. se você pegar a primeira frase do gibi, é mais ou menos no pique da que o Lucas comentou, né? Que é: o café pelo gosto parece que seu cachorro confundiu com um poste. Tipo, já começa. E a mulher responde assim: ah, ele tem que mijar em algum lugar, né? A questão do visual do Elijah Snow é tipo. Ele é o cara mais estiloso do mundo, cara. Ele tem o cabelo branco, ele anda todo de branco. A primeira vez que eu bati o olho e vi ele assim na HQ, eu lembrei muito do Corinthians, o cara do Sandman. Não sei porquê, mas eu lembrei dele. O jeito assim, meio que você acha fodão, andando com cabelo branco, tudo de branco. Ele é um personagem muito foda, cara. No começo ele tá meio bobão, porque ele não lembra das coisas. Mas quando ele fica foda, o bicho pega, cara. Ah, e tipo, ele tem o poder de controlar a temperatura, né? Ele tem poder de gelo, né, digamos assim. Isso, ele rouba calor das coisas. Isso. E, mano, ele usa o poder de um jeito foda. Apesar de eu gostar do Bob dos X-Men, ele é não sabe usar, ele só faz, usa o poder de gelo pra ficar criando ponte e surfando de gelo por aí. O Snow, ele usa de jeitos muito foda, cara. E ele, tipo, dá a entender que ele não tem muita limitação de distância, ele não precisa, tipo, apontar pras coisas. Ele, quando acontece, já congelou a parada, né? Ele é fodão pra caralho. Ele vai conversar com o cara, falar: se fizer qualquer coisa, eu vou congelar seu cérebro, tá ligado? Tipo, nesse nível, não é assim, eu vou criar uma bola de neve e vou jogar na sua cara, sabe? O melhor uso desse poder é quando ele congela o mijo do cara. Nossa, é muito foda, cara. E aí a Jaquita é o quê? Ela tem super poder e super velocidade, né? Ela é super-herói, né? Super forte, super resistente, rápida, porradeiro e... se entedia muito fácil, né? É. E o Batera, o baterista, né? Ele é o cara que ele tem o poder de reconhecer informações, né? Que é um poder meio complexo. O baterista, ele é um buraco negro informacional, né, cara? Assim, nada... nada capta ele, basicamente. Então ele tem uma zona de segurança ali, né? Ao mesmo tempo, nenhum mecanismo de rastreio funciona nele. Isso vai ser importantíssimo no final da história. E ele vê informação também, né? Então ele só de olhar para as coisas ele consegue saber das coisas. Né? Chega um ponto dele de dizerem que ele enxerga DNA. Assim, o cara é o bicho. Assim. Sim, é muito roubado mesmo. E bom, não sei se vale a pena falar disso agora, mas assim, o Planetário é uma história sobre informação, né? Sobre sim. Como informação é poder, assim. É tanto que a definição deles mesmo, né, da organização Planetary, é que eles são uns arqueólogos, né, eles buscam uma parada, eles buscam a informação do que rola no mundo. Não só analisam, eles vão a campo, né, eles descobrem a informação e vão lá checar, vão lá agir no que eles têm que fazer, na missão deles e tal. E basicamente eles lidam com coisas... Por vezes sobrenaturais, por vezes não, mas é isso. Eles lidam com qualquer coisa bizarra que aparecer, eles estão lá, velho. É tipo Indiana Jones misturado com, sei lá, sobrenatural, com qualquer porra, assim. É mais ou menos por aí. O Planetary, né? O Planetary é uma organização, né? Desse. Que eles dizem que o mundo é estranho e eles querem deixar assim, né? Não querem acabar com o mundo, né? Eles querem saber um pouco deles, né? Do mundo. E o Planetary é uma organização que quer isso e é uma organização rica, né? Tanto é que assim começa a edição, a Jaquita, ela recruta o Elijah e tipo, fala pra ele: ah, você tem um salário de $1 milhão por ano e pode gastar à vontade, fazer o que quiser. Aí, tipo, mostra ele com cartão platino. É uma organização bem rica que, segundo a Jaquita, ela é patrocinada por um quarto homem, né, que, já que são três, né, o Elijah, o Batera e a Jaquita, tem um quarto homem que ninguém sabe quem é, né, ela fala que pode ser desde Hitler a Bill Gates, né, se não me engano. Sim. E daí começa, né, as histórias das mais bizarras possíveis, né? E, cara, a primeira história a primeira vista parece só uma história, mas, tipo, cara, ela já liga tudo, assim, se você for pegar no total, né, do Planetary, né? Ah, sim, uma coisa que eu tenho que dizer. O grande artifício da última história, do grande confronto do final, tá inserido nessa primeira edição. Sim. Cara, o Ellis tá genial, cara. O Ellis é genial nessa. Mesmo que ele não goste desse DB, ele é genial, velho. Não é que ele não gosta. Ele fala que ele não quer voltar a escrever esse gibi porque traz lembranças ruins, mas não que ele não gosta do gibi. É, ele não... Falei meio errado, mas ele não quer voltar a isso, mas é sensacional, cara. A narrativa que ele traz, ele tem um controle de tudo, cara. Tudo que ele escreve é que ele sabe onde vai ir, velho. Nada é gratuito nessa na história, né? E na... A primeira história do Planetary, né, depois que a Jaquita recrutou o Elijah, eles vão em uma montanha, né, se eu não me engano. Sim, são montanhas onde teriam sido o último paradeiro de um cara chamado Axel Brass, que seria um herói dos anos 30, super foda, né, que ele tinha uma companhia de amigos também de pessoas excepcionais ali da década de 30. E eles vão lá investigar e descobrem um computador quântico feito nos anos 40, capaz de mapear o multiverso, né? E aí encontram lá que seu braço todo fodido, cara. Não, e é da hora que... atrofiado. Sim. E é da hora que, tipo assim, e ele dá uma meio que o que que tá acontecendo, né, o que que aconteceu com ele pra chegar até aí, né, e ele conta, né, que todo mundo desse grupo dele é mais ou menos como, é mais ou menos não, né, é como o Elijah, né, todos nasceram no dia 1º de janeiro de 1800, né, e todas essas pessoas... São chamados bebês do século, né, isso. Na história, que eles... que é um conceito... que nasceram nessa data têm poderes extraordinários, né. Que é um conceito que o Ellis depois volta lá no Authority com a Jane Sparks, né? Ele começa a essa ideia do multiverso e começa a falar de um floco de neve teórico, né? Que existe dentro de um espaço 196.833 dimensões, né? Que já começa a explodir na cabeça já, né? Não, é muito foda, assim. Os caras criam um computador quântico que cada questão cria dois universos. Aí você tem aquela questão da interpretação de Copenhagen lá, né? Que é a interpretação de múltiplos mundos. E quando você gera uma... A coisa do gato de Schrödinger, sabe? Quando você cria uma situação quântica, você gera dois universos. E aí é como se eles fossem criando vários universos pra escolher um universo perfeito, tá ligado? Esse é o plano dos caras. Pra conseguir acabar com a guerra... Basicamente impedindo que a guerra existisse desde o começo, né? A questão é que quando eles vão fazendo isso, vai surgindo universos e vão acabando esses universos, certo? Em algum momento, em um desses universos, um grupo de super pessoas, super heróis, percebe isso e conseguem viajar pra vir pro nosso mundo, né? Impede isso. Imagina o seguinte... Você tá no mundo e você descobre assim, ah, não, existe pessoas de outro lugar que estão controlando o nosso universo e vão destruir ele porque não é o ideal. Aí eles vão vir lutar com os caras, entendeu? Então, esses caras que vêm lutar, que parecem muito a Liga da Justiça, eles não são vilões. Verdade. Eles só querem salvar o universo deles, tá ligado? Isso é muito foda. E só aqui uma crítica que eu acho às edições da Panini mesmo que eu tenho, é que, cara, não tem uma nota, velho. Nada que, tipo, explique um pouco das questões mais físicas, assim, né? Tipo, a parada do floco de neve, essa parada que você comentou aí. Cara, deveria ter alguma nota, tipo, meio que explicativa. Eu sei que o da Devir, né? Tipo, algumas referências, algumas coisas, ele tem algumas notas, né? Mas, cara, da Panini não tem nada, exatamente nada. E não que isso prejudique a leitura, né? Mas eu acho que seria melhor pra aumentar o seu entendimento sobre ela, né? Sobre o que eles estão dizendo. Ah, mas, cara, se tiver, prejudica as leituras depois, né, cara? Eu acho que vale justamente depois que você lê mais vezes, você vai percebendo as paradas. Cara, mas eu acho que não. Eu acho que as notas são importantes, sim, pra quem não sabe, né, de pegar o que o Alice quis falar. E, bom, correndo o risco de nunca mais ganhar nenhuma... Ou... correndo risco de me queimar com a Panini mesmo. Só que até com os invisíveis, que era necessário, cara. Tipo, o Planetary não é. Dá pra ler de boa sem as notas. Só que os invisíveis era necessário você ter notas pra entender. O pessoal não coloca, sabe? É, mas... eu acho... Sim, é... Oi, pode falar. As notas, eu acho, são extremamente necessárias no caso do Planetary, muito mais no caso dos invisíveis, que com elas já deve ser muito foda de entender. Sem elas, então. É, cara. Mas, então, Panini, se você tá ouvindo isso, pelo amor de Deus, cara. Se vocês forem relançar HQ, não relancem, tipo, custando o olho da cara. E se for custar o olho da cara, coloca umas notinhas, pelo menos. Sim, e eu acho que isso não. Isso vai. Eu falei a crítica à Panini, né? Porque ela que lança, mas o ônibus do Planetary lá, o gringo, ele também não tem, cara, nenhuma nota. Tipo. E é foda isso, cara. A questão das notas não seriam nem tantas, porque não é nota explicando as referências à cultura, é as questões dos conceitos científicos que tem, tantos. Assim. Não é tipo, não, explica cada parada, tipo, explica, o L está querendo elogiar o cinema japonês, não, cara, tipo, o L está falando o que é essa teoria do floco de neve, cara? Do floco de neve, exatamente. Que porra é essa, tá ligado? Essas coisinhas são, tipo, muito pontuais na história, dá pra colocar. Ah, não, tipo, pra gente não prejudicou, pra gente, cara, tipo, não que não prejudicou a leitura, mas, tipo, a gente consegue ler, depois a gente vai buscar tais e tal, mas... Exato, porque, cara, tem muita coisa científica aqui, muita coisa de referência de livro, de ciência e tal, que você conhece por quadrinhos. Galera tem essa mania de achar que, galera de fora, né, não quem lê quadrinho, acha que gibi é coisa de criança, não sei o quê, mas, velho, é um negócio que te apresenta a muitas outras coisas mais importantes do que só um herói de Colan batendo no outro, sabe? Então, o Planetary dá essa oportunidade de te apresentar uns conceitos maneiros, e se o cara for curioso e quiser depois pesquisar, sabe, tipo, já dá ali uma notazinha, só dando o comecinho do que é pro cara se interessar mais. Sim, sim. Eu acho que a única... Mas eu acho que a única nota que a Panini fez foi na última edição, né, da viagem lá, tipo, gato... Agora eu esqueci o nome da teoria... Do gato lá da caixa. Isso. Se eu não me engano, na última edição eles falam rapidinho do que se trata. Sim. Mas também se eu explicar, o leitor vai entender por uma também. É, mas é complicado mesmo, cara. É complicado. Sim. Essas troças é difícil explicar com uma aula de 2 horas. Pode explicar com a nota de rodapé. É, mas eu acho que pelo menos um caminho aí deveria ter tido, tá ligado? É, só pra falar assim, ó. Esse negócio do floco de neve não é só aqui na história. Existe de verdade. É um conceito científico X. Pronto. Aí o cara fala, beleza, eu vou aqui no YouTube, vou sei lá onde. Já era. Não é nada que estraga a história, é só... Também te vira, não sou teu pai, né, cara? não, tipo, eu acho que não prejudica a história, mas aumentaria a sua compreensão do que o Elis estava querendo dizer, né? Eu acho que nesse ponto, a Panini poderia ter colocado umas notas, assim, cara, pra explicando algumas coisas físicas, mas, tipo, não fazendo um compêndio de uma, tipo, uma mega nota de rodapé, saca? Só tipo uma parada, isso o Ellis referenciou a isso de uma teoria que já existe e tal. Então, eu acho que seria melhor, mas... Uhum. Uma coisa que eu tenho que comentar aqui, que no começo da luta dos heróis Poop com a Liga da Justiça, o Batman é o primeiro a tomar um tiro. Pro ouvinte, entender, tá? Não é... Obviamente a Liga da Justiça, tá? São personagens levemente similares, mas que você entende a referência logo, assim. Tá? Então o Batman é um cara meio roxo. Não, roxo não, cara. Rosa. Só queria destacar o uniforme dele. Tipo, olha, o Cassidy, tipo, é um cara foda pra desenho, mas pra uniforme, puta que pariu, cara. Tipo, sim, sim. Até o Liefeld consegue fazer coisa melhor, sabe? Agora imagina o Batman também, sabe? Com umas pontas assim. É, aquele ele fora. Tá no papel de Batman, mas ele parece Orquídea Negra. Exato. Cara, E aí, continuando, eles lutam, né, contra esse análogo à Liga da Justiça aí, e só sobra o Axel Braz, né, que, tipo, que fica lá desde 1950, né, alguma coisa assim. Ah, é, ele ficou... É 1945, no final da guerra. Isso mesmo. 1945 até 1990, né? Eles passaram... Não, até 2000. A história passa em 2000. A história passa em 2000? Passa em 2000, final do século. Ah, tanto, sim. Tanto que o pessoal fala, ali fala, eu sou um filho do século, o cara fala, não, do século passado. É verdade. E ele fica, tipo, 50 anos, né? E a parada que esse... O Axel, ele, tipo, eliminou a necessidade dele de dormir, de comer e tal, e fica ali parado só protegendo pra que nada acontecesse com o mundo, né? Exatamente. Uhum. Ah, uma coisa importante também. Aqui você tem uma luta entre dois grupos de 7 pessoas super poderosas ou super habilidosas, que seja. E dessas 13 morrem. Sim. Não é gibi de super-herói que os caras super poderosos ficam se porrando e nada acontece. Tipo, todo mundo volta pra casa tomar café com a família. Não, tipo, morrem mesmo. Morreu. Sim. E tipo. E isso tem impacto depois na história, né, no final dela, que, tipo, ninguém sabe o que aconteceu com eles, morreram, né, tipo, e se você ver as duas imagens, tipo, do Axel no fim da luta e depois dele, tipo, quando ele é encontrado pelo Elijah, tipo, dá pra você ver os cadáveres atrás, assim, no final, tipo, se decomposto, assim, tá ligado, é uma parada que você fala, não é gibizinho, não, outra coisa. Não, então, até a parada do Batman. Mas só lembrando, nada contra o gibizinho também, tá? É, exato. Não. É, goste. Então, mas... do mesmo jeito que eles zoam o Batman, ele toma um tiro e morre, é muito da hora o jeito que o Lanterna Verde morre também. Que ele tá tentando criar um martelo de energia, né? Que é bem as coisas inúteis que o Hal Jordan faz com um puta anel super foda que ele tem. Aí ele cria um super soco. Um super martelo gigante. E aí esse Lanterna Verde, que na verdade é azul, ela tá criando um martelo também, toma um tiro de 12 no meio das costas e morre, velho. Não, ele toma 4 tiros, se você olhar, tem... O cara tá atirando, mas se você olhar nele, tem 4 vazamentos na barriguinha ali. É muito bom. É, nossa, a galera morre fácil aqui, velho. Tem um maluco com escudo do que seria o análogo à Mulher Maravilha cravado no peito. Foda. E nisso, né, ele conta essa história e tal, e o Planetary, né, a organização Planetary leva o Axel pra se recuperar lá nos hospitais Planetary e tal. E daí acaba a edição aí mesmo, né, se eu não me engano. É. Isso. E vale o destaque. E acaba com a vibe assim, caramba, esse mundo é muito louco, velho. Sim. É. A última frase do GB é um mundo estranho, vamos mantê-lo assim. Vamos mantê-lo assim. E o que começa a destacar depois, que a capa da primeira edição não diz muita coisa, mas da segunda em diante, as capas são sempre muito maneiras. Elas, de pouquinho em pouquinho, elas vão aumentando a questão da referência logo de cara na capa, né, velho? Ela já entrega tudo que vai ser, o qual tipo de referência que vai ter naquela história. Tipo, a segunda, você já vê que vai ser referência ao cinema... japonês, com monstros gigantes e tal. E aí, daí em diante, as capas são sempre assim. Isso é muito foda também. E as capas também são do Cassidy, né? Sim, e uma coisa legal também, que não só as capas, mas o logotipo da HQ vai mudando também, né? Sim. E nunca é igual, cara. Sempre é diferente. Todas são diferentes. Uhum. Só pra o leitor... leitor. Só pro quem tá ouvindo ter uma ideia. Vice-escritor, né? Então... Tem uma edição que o Planetary foi uma homenagem a todos os personagens. Uma homenagem e uma crítica também, né? Mas, tipo, uma crítica do bem aos personagens da Vertigo. E a capa parece muito coisa do Dave McQueen, só que é o John Cassaday, tipo... Falou, quer saber, cara? Vou dar uma de McQueen aqui e foda-se, sabe? E foi assim, cada capa... uma puta uma homenagem com um logotipo diferente. Tem uma que parece até coisa de filme, tipo... Cara, é só vendo mesmo, que é algo bem legal, sabe? Sim. Então, e até uma tristeza que eu vejo nesse encadernado que a Panini lançou, que as capas são bem feinhas, né, cara? Eu não consigo gostar daquelas capas, cara. quê, cara? Não, cara. Eu não gosto, cara. Cara, não. Olha de novo as capas. Se você olhar nas capas... Reflita um segundo sobre o que você tá falando, Maurílio. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Capa. É que cada capa... O Edu é sommelier de capadora, cara. O Edu é sommelier de capadora. Não, não. Saca só, presta atenção. Cada capa tem faixa ali no meio... E se você olhar o desenho, você encontra a referência das 6 edições que estão dentro da revista. Ah, mano, eu acho muito feio, cara. A capa tudo cinza, aquela faixa vermelha no meio, um monte de... Eu não... Fala a verdade, você sentiu falta da lombada, né, cara? Exatamente. Uma lombada desenhada. Uma lombada. Uma lombada em 4 edições. Pelo Alex Ross, né, que pra deixar na estante, tá ligado? Capa cartão, né, cara? Capa cartão não funciona. Hoje em dia, o mercado é capa dura. Pra mim só tinha gibi publicado em capa cartão, cara. Capa dura é muito caro. Ah, não, cara. Porra, vai se fuder. Compre em shopping, fica mais barato. Não, vai se fuder. Tem um monte de gibi merda aí com 100 páginas, com capa dura, com... Não, isso é... Nossa, cara, tá ligado aquele livro do destino? Aquilo tá em promoção. Desde que eu me entendo por leitor de quadrinho, aquilo tá em promoção. Nunca sai de promoção. Os caras... Tá R$6, R$5, né? O cara quer se livrar daquilo, cara. Não, e o melhor de tudo é que a Salvati vai lançar agora uma coleção só de vilões. E aí, as edições custam quase 60 pau. Cara, e uma das edições, a que vai ser do Destino, cara, vai ser o livro do Destino. É 54. Tipo, mano, a história é assim, não, igual a da Panini, pode... que é mais bonita, você quer vender essa. Espera 2 anos, isso tudo vai estar vendendo a R$10. Certeza, e nem vale, cara. A que mais vai valer ali, mais ou menos, é a do Thanos. Mas ano que vem vai ter encadernado da Panini. Com a época lá da Jade. Você vai comprar pra ter a um lado. Mas, cara, continuando. As capas são sensacionais e as histórias também, né, cara? Não te engana, não. O bagulho é foda. A segunda história, eles vão lá pra um... Tipo, dali mesmo que eles estão no... Depois de resgatar o Axel Blas lá nas montanhas Andironax, né? Que é isso. Eles vão direto pro Japão, né, cara? Pra uma chamada Ilha Zero, que começa uma história de um pessoal que chegou numa ilha e tal, meio que querendo derrubar o governo, um cara meio que se fala que é um... Isso é referência a um culto messias. Real, não sei se vocês estão ligados, né? Não. Procura depois sobre atentado com gás sarin no metrô de Tóquio. Aí tem um culto lá, a galera é meio loucona, assim. É, quando eles usam gás dos nervos, é uma referência a essa parada aí. Não sabia, não. Tem um episódio lá do Observador Quântico sobre a química da guerra. Aí a gente fala desses gases e tal. E aí a gente fala um pouco dessa parada. Se vocês quiserem dar uma olhada lá depois. Escutarei. Essa ilha que eles vão aí nessa história... É uma... Tem uma parada que ela tá no limite entre uma... Eles estão no meio do mar entre o Japão e a Rússia. Isso, exatamente. Que é uma ilha meio esquecida. É, uma ilha com uma treta diplomática lá. Na verdade, ela não é esquecida, né? Porque como ela tem uma treta entre... De quem que ela é? É mais ou menos o que acontece com aquela ilha do... Que tem a treta da Ilhas Argentina ou da Inglaterra, tá ligado? Isso, as Ilhas Malvinas, elas... como elas estão, tipo, nessa treta, mesmo que na questão das Ilhas Malvinas é da Inglaterra e ponto final, né, segundo a galera, e, tipo, ninguém mexe lá, né, ninguém vai lá, ninguém faz nada, porque, tipo, é como se fosse o centro de uma treta muito forte, né, e ninguém ia lá, né, e essa galera aí desse culto resolveu ir lá pra meditar, ficar meditando. E a parada é que nesse lugar tem, tipo, monstros gigantes. Monstros gigantes, né. Isso, é a melhor definição, né? Monstros os famosos kaijus, né, do cinema japonês. Isso. E aí que é foda, cara, as duas referências que tem são muito boas. E esses caras são uns otários que esbarraram com uma conspiração gigante sem querer, né, cara? É tipo isso mesmo. Os caras foram lá com propósito quase que nenhum e acabaram se ferrando depois. E o primeiro bichão que aparece é... Puta, como que é o nome daquele vilão lá do Godzilla? Aquela moça... Mothra, né? Mothra, não é? Isso. Que ela tá lá, tipo, deitadona, assim, você fica, caraca, velho, que foda. E aí eles, em vez de ir embora, sai fora, os caras resolvem mexer com a parada. E logo depois aparece o Godzilla também, deitado lá, estirado no chão morto. E até o cara fala, não mexe nisso aí que é sagrado. Na primeiro quadro assim, que aparece o Godzilla, o cara tá falando, isso é sagrado. É muito bom, cara. É um maluco que quer comer a parada, aí chega um soldado e tal. Mas a parte importante aqui é quando a Jaquita explica pro Snow que os monstros surgiram nos anos 70, sacou? Sim. E antes... Por quê? Porque é da época do... É da época do filme de monstro, né, cara? Sim. Ah, a Godzilla pode é bem que era antes, mais antigo mas... que esse filme de 70. É antes, mas isso tem a popularização, né? Mas... Sim. E é na hora que, assim, e aí a gente já começa a ter mais ou menos uma noção do poder da galera, né? Porque, tipo, se você pegar o primeiro gibi, cara, ele, tipo, ele é um gibi que conta uma história, ele não tem uma porrada. A porrada dele, que tipo, tem é dos caras lá com a liga. É uma lembrança, né? Uma lembrança. Agora, tipo, aí nesse gibi você já começa a sacar mais ou menos a noção, né? Que a Jaquita conseguiria chutar um rinoceronte e ela é rápida pra caramba, né? Você já sabia que o Elijah já, tipo, congelava tudo e tal, mas, tipo, você não sabia mais ou menos qual que era a extensão, né? Desses poderes. Isso. Ah, e tem uma parte também de como eles trabalham, né, cara? Porque... Os soldados ali que deveriam estar fazendo uma guarda na ilha, eles morrem, né? Aí eles falam assim, então tem uns arquivos aqui sem ninguém tomando conta? É isso mesmo? Acho que a gente consegue pegar antes de chegar outros guardas, hein? Sim. E aí acaba nessa edição quando tipo, eles dão esse tiro, né, que o Vulto comentou, né, de no gás e tal, todo mundo morre e só o Elijah que, tipo, que ele consegue mudar o ar, né, que ele acaba com gás, né, tipo, é foda, né, é. E aí eles pegam essas coisas, esses arquivos, né, e depois eles percebem que não, que os monstros, todos os monstros morreram, né? Eles falam que os monstros nunca tinham se reproduzido e nem tinham ido pra outro lugar, mas que eles morreram todos ali. Mas, tipo, na última edição você vê um monstro voando. É tipo assim, acabou o hype dos monstros gigantes, não tem mais um monte, mas ainda tem algo que resiste, né, cara? Que a terceira edição, cara, tem um personagem que eu achei muito foda. Eu queria muito que ele tivesse sido explorado mais, velho, nessa história. Que é o policial fantasma lá. Que puta conceito maneiro. E esse aí é homenagem àqueles filmes... Era coreano? Chinês, filme, acho. É porque em Hong Kong... Chinês, né? Isso, pode crer. É Hong Kong, tá certo. E tanto que todos os quadros dessa edição, eles são em widescreen, né? São em 16:9, tipo, mais reto, assim. Parecendo mais com cinema mesmo, né? Aquela parada quadradona. É uma sangueira essa edição, hein? Caralho. É... Não, essa é linda, cara. Tanto que tem a melhor definição de Deus de todos os tempos. Que é um computador, tipo, puta, que armazena mesmo, as almas, né? Sim. Cara, essa edição é muito foda, cara. E, tipo, o começo dela, que mostra, tipo, o policial lá. Cara, aquilo ali é cinema puro. Tipo, dois tiros, assim, pra matar o cara com mão cruzada, assim, cara. É sensacional. Sim, o que rola lá nessa história dos policiais aí que são fantasmas é uma parada que, tipo, o cara que foi injustiçado foi feito de trouxa. Ele foi traído, alguém, né? Ele foi traído pelo amigo dele, né? Do parceiro dele de trampo. E aí ele, meio que a alma dele não pode sossegar, ela tem que voltar pra se vingar e acabar com esses... Porque, assim, a explicação que ele dá é que nós, tipo, putz, eu morri, fui pro pós-vida e não existe céu nem inferno, não tem nada. A gente fica vivendo achando que tem isso, mas não tem, é só... nada, e enquanto a gente não volta pra se vingar e livrar o mundo dessas galera, tipo, das pessoal que é mais cuzão e tal, tipo, a gente não pode ter paz aqui do outro lado. Então é meio que uma maldição, eles vão pra lá, mas tem que voltar pra dar fim nas pessoas que não e tem uma coisa meio assim, tipo, não existe justiça divina, a gente tem que fazer os caras pagar aqui. Isso, exatamente. Sim, que ele coloca assim, eu morri, mas, tipo, eu quero que falem pra minha esposa e minha filha que a gente tem que fazer aqui, entendeu? Porque quando acabar, não tem nada mais, não tem, né? Mais nada, exatamente. E aí ele até fala que, meu, tem que aproveitar mesmo a vida aqui e tal, porque, né, é aqui que a gente vai viver mesmo as coisas e tal. Então, por isso que você tem que voltar pra limpar o mundo, tentar deixar o mundo mais agradável possível, porque depois que acabar é uma bosta. Não tem nada. Policial fantasma de Hong Kong. Sim, essa é bem curtinha mesmo e, tipo, acaba com ele matando o cara. Como assim, bem curtinha? Todas as edições têm o mesmo número de páginas. Ah, não, sim, não. Bem curtinha que eu falo que dá pra você. É porque tem muita ação, né, cara? Tipo, ela não tem quase nada. Ela não tem quase nada de diálogo, velho. Sim, é. E acaba, tipo, pá, matou. Ele matou o cara, acabou. Cara, tem uma fala da Jaquita aqui, porque é muito foda, cara. Ela fala com o cara assim, ó. Agora me conte qual o seu maldito problema. Se não, eu vou achar um furo bem apertado pra você reconstituir a cena do seu nascimento. Muito bom. Ih, caralho. Aí o capítulo 4, né, cara, já começa a bem que dar uma engatada com a história dos quatro. Mas né? nem falam dos quatro aqui ainda. Depois aqui a gente terminou de ler já, então acaba meio que sacando um pouco, mas pega um pouco da sangria, né, que é um conceito que o Ellis desenvolve também muito bem no Altort, né, que começa com uma explosão, né, que aconteceu na cidade e uma pessoa vai lá investigar, né, e se eu não me engano é da Hark, né, da companhia Hark, né, que os Hark, eles é um Hark é um dos caras que estavam no grupo do Axel Blas, né, e ele morreu e a filha dele assumiu um império de dinheiro, né, e um detetive dela vai investigar essa explosão e acaba entrando, tipo, acontecendo um caos, né, tipo, que é um cara sendo assaltado, ele vai seguir o bandido e acaba entrando na nave que vai pra sangria, aí, né? Bom, em resumo, é uma nave, uma transnave, né, uma nave dessas multiversais, seria uma balsa, né, equivalente. Isso, que no Authority o Ellis coloca isso como balsa mesmo. E aí, basicamente, ela diz que ela caiu há muito tempo na Terra, que ela se acidentou e que a tripulação dela morreu, né? E aí ela disparou essas pedras mágicas aí, pedras de transporte, mas ninguém chegou, né? E agora, pela primeira vez, esse cara chega lá e aí a nave conversa com ele, a nave é uma nave senciente, né? E explica pra ele que precisa de uma tripulação. E aí ele aceita se tornar um super humano, né? E arrumar mais 6 pessoas pra poder mover a nave, tirar a nave de lá, seja lá onde for. A parada mesmo da, vamos supor, a grande lição do Gibi, né, digamos assim, é que o cara, ele escolheu ajudar a nave, né, porque ela precisava de ajuda, né, simplesmente por isso, não tem uma parada grandiosa por trás, ele realmente viu que a nave precisava de ajuda, ele podia ajudar, ele decidiu ajudar. Bom, acho que a gente tem que comentar nessa edição a questão do final, né, porque dá a entender que a Jaquita, Wagner e o baterista, eles estão de boa em reconhecer a nave ali, pegar uns dados e ficar por isso mesmo. E aí o Elijah Snow, que até então tava apenas como um... como novato? Porque novato aí, do time? Até aí dá... Isso, até aí dá pra entender que, tipo assim, são os 3, né? Mas quem dita mais ou menos o que fazer é a Jaquita e o Batera, né? Mais a Jaquita, né? Digamos assim. E o Elijah é só mais um contratado, né? E aí ele toma a dianteira e fala, não, olha só, o Planetary tem dinheiro pra caramba, a gente vai te ajudar nessa missão aí, pô. Fala sério. Eu tô cansado de só ver as coisas acontecerem depois, né? Quero fazer alguma coisa agora. E aí ele toma essa dianteira, e aí tem aquela cena da Jaquita e do baterista se olhando, que é importante. Até porque, óbvio que se você já tá estudando esse podcast, provavelmente você já deve ter lido, né? Que senão você tá pegando só spoilers aqui. Mas aí você já começa a pegar, né? A sacar mais ou menos um caminho que a série vai se tomando, né? Sim. Que é a parada do Elijah tomando a dianteira, tomando sendo um líder, né, da equipe. E ele começa a estranhar a cara que eles fizeram, né? Ele começa a falar, porra, que Por que eles fizeram isso, né? Isso, por que, que a cara deles foi isso, né? Eles sorriram daquele jeito. Sim, sim. Na edição seguinte, o Elijah Snow vai conversar com o Doc Brass, né? O Axel Brass. E aí, essa edição é incrível, porque tem páginas inteiras que é como se fosse revista pulp. Puta, cara, eu achei isso sensacional quando eu li, cara. Tipo, contando a história dele em revista pulp. Eu falei, mano, que foda, cara. A capa dessa edição já é idêntica às capas da época do Doc Savage, né, cara? É tipo... Ah, sim, é. Igual, o Doc Brass é o Doc Savage, né? Isso. E essa parte das páginas, assim, no meio que não tem quadros, são só textos, assim, tentando emular aquela parada meio sépia e tal. É muito foda. Tá emulando, né? Papel jornal, né, cara? É isso, isso. Sépia, pô. Esse cara é viajando aqui. Que é no Instagram, mais ou menos? Isso aí. O cara tá emulando Instagram, é foda. Eu quis falar... É, pô, me deixa ser. Cara, essa história, o objetivo dela é assim, mano, aconteceu coisa pra caramba nesse século, tá ligado? Que tem páginas inteiras assim, o grupo lutando contra os demonitas na caverna de não sei o quê. O grupo enfrentando a conspiração do não sei o quê, sabe? Tipo, 1 milhão de tretas, sacou? Demais, cara. O Doc Brass conversando com o Harkin, se juntando com ele. Tipo, e nessa edição você vê, tipo, não, referências a isso, referências a outras coisas, tipo, de novo, referência ao Authority, falando da Jenny Sparks, né, que, tipo, só cita ela algumas vezes, mas dessa vez mostra ela, né, mostrando, tipo, que ele perdeu muita coisa, ficando lá 50 anos, né, preso, e dá a entender, né, que... E, tipo, vai entender mesmo que ele fala, não, eu, se vocês poderiam ter me falado que eu fiquei 50 anos, eu ia me sentir, eu ia aguentar, né? Mas, tipo, você vê pelo desenho do Cassaday que você vê que ele não tá recebendo tão bem, né? Sim, sim. Cara, ele tá com a cara de cu. Tá muito chateado. Não, eu ia aceitar de boa que passou 50 anos, né? Quem que é o John Cumberland? Ele é o Capitão Marvel também? É o cara que tem um uniforme bem parecido, muito, né? Parecido. Capitão Marvel. Também, quando mas eu tentei pegar alguma coisa pelo texto, não consegui pegar nada, assim. É. Ele não mostra muito. O uniforme é muito igual. A capinha pequenininha e tal. É. O Doc Brass tenta dar algum conselho pro Snow, né, mas ele tava preso numa caverna dos últimos 50 anos. Pô, essa última página é muito foda, tipo, cara. Ele foi lá pedir conselho pra um cara que tava, tipo, preso há vários anos, né, tipo, o cara não sabe o que tá acontecendo, tipo, não sabe o que rolou depois dele. Tanto é que, se eu não me engano, as paradas que acontecem mais pegado dos quatro, né, eles acontecem um pouco depois, né, do sumiço deles todos, sim, não é? Sim, os quatro, eles começam nos anos 60. Isso, né? Mesmo. Que é 1961, que é justamente o ano que começa a ser publicado Quarteto Fantástico. Então, esse final aqui, que ele fala assim, você devia ter andado com a gente nos anos 30, né, não imagino que perdeu glórias. Aí tem uma foto deles comemorando a vitória, eles, né? E aí o cara que o Snow tá, assim, tipo, chateadíssimo, assim, de não ter... Não tá nesse rolê, sacou? Não ter participado. E é na hora que, tipo assim, as paradas que o Axel Brass vai falando, ele fala, cara, mas... A gente deveria ter impedido várias coisas, né? Vocês impediram várias coisas, tipo... Eles citam o Authority, né? Também, de novo... Sim, sim. E é da hora que, sim, mesmo que ele esteja lá, né, no... Tava lá na caverna, né, ele ainda dá umas dicas pro Elijah, né, porque ele tava meio cabreiro, né, por causa daquela carinha que os dois fizeram, né, depois disso. E, tipo, ele dá umas dicas que acabaram ajudando mesmo ele. Não, tem a parte que o Doc Brass, ele fala uma parada muito foda, cara, que é tipo assim, não, a gente... Achou que a gente precisava se unir pra salvar o mundo e tal. Mas a gente sumiu em 1945 e o mundo continua aí de boa. Sim. Eles se achavam tão importantes, mas na real, tipo, o desaparecimento deles foi meio que... Que é muito aquela coisa do quadrinho, né, cara? Tipo assim, só acontece essas coisas porque tem herói pra enfrentar. Se não tiver, o mundo segue, né? E aí, né, a edição número 6, né, que aí sim já é uma... Aí começa os quadros, da história mesmo. Aí começa a parada que você fala, caralho, agora vai. Aí você pode começar o hype. E é muito da hora o conceito que eles trazem da corrida espacial, né? De que o que realmente deu certo era aquilo que eles queriam mostrar pra mídia. Mas tinha outra parada aqui acontecendo. Muito mais secreta e tal. Que foi onde deu merda lá com os quatro. Porque eles foram antes, né? Dá pra entender que quando a Apollo, né? Que a missão oficial foi pra Lua, a galera já tava indo pra Marte. A missão secreta, tá ligado? É, então... E a história já começa com o Elijah puto da vida querendo dar uma porrada em alguém, né? Por causa das paradas que eles fizeram. Essa história ela acontece em dois tempos, né? Em um momento tá o Elijah indo pra cima, indo ele e a Jaquita pra algum lugar resolver uma parada. E ao mesmo tempo vai mostrando antes o baterista fazendo ali um dossiê de quem são os quatro e tal. E aí eles contam a história dos lançamentos espaciais, mas eles não revelam grandes coisas. Do que os caras fizeram, né? Eles dão a entender que eles mostraram ali pro Elijah, né? Aquele dossiê. Mas não mostra pra gente, né? Sim, sim. E aí, tipo, ele vai contando... O Elijah vai ficando muito puto pelas paradas que eles fizeram e... Porque a parada do Elijah é que todo conhecimento deveria ser... ser posto a serviço da humanidade, né? Ou seja, ele é um comunista. Então... Ele é quase o que seria hoje o hackativismo, né, cara? Sim. Sim. Ele acha que todo o conhecimento tem que ser posto a serviço da humanidade, mas na verdade, de fato, eles só estão a fim de tocar o puteiro no mundo e fazer o que quiser, né? Tem um grupo de quatro pessoas que fizeram. Que participaram de projetos secretos antes, todo mundo com um passado meio estranho. Né, e eles foram, antes da Apollo, eles foram, viajaram pro espaço, tá, os caramba. E aí, em algum momento, essa galera, aconteceu algum tipo de acidente, né? Tem a filmagem das câmeras lá e tal. E eles entraram na sangria, né? E voltaram modificados. Aí eles não revelam muito lá os poderes deles. E aparentemente essa galera vem manipulando a história do mundo, né? Eles seriam tipo... Não revelam nada, né? Não revelam nada dos poderes deles, só falam que eles foram pra lá e voltaram fodidos. Né? Isso. E aí, teoricamente, essa galera seria exatamente o contrário que o Planetary é, né? Eles vão atrás dessa coisa de escavar a história secreta do século XX também, mas pra usar das formas mais escrotas possíveis, assim, os caras querem acumular poder mesmo, né? É tão vilanesco a forma que eles pintam os quatro nessa edição. Tem uma parte que eles estão com dossiê. O Snow tá com dossiê na mão deles. E o quatro, ele, tipo assim, tem umas perninhas puxadas, forma uma suástica. É muito bom. Pô, ele fala assim: não, sim, gosto de matar gente. E esse pessoal eu quero matar. Mas esse daqui. E ele manda, tipo, aquela, né? Se. Cara... Pode falar aí, Lucas. Não, é que. Vale lembrar que. Melhor tempo de apresentação do Tocha Humana, né? Enfim, o Tocha é um personagem foda, né? Aquela parte de começar a luta, começa a pegar fogo e vai aparecendo, aí é demais. Sim, é muito foda. Sim, cara, sim. Ele coloca mesmo os quatro como uma parada bem, tipo, bem do mal mesmo. Se eu não me engano, no segundo encadernado lá, né, do quarto homem, tipo, eles falam que os quatro dizimaram o planeta inteiro só pra fazer, tipo, de sala de troféus, né, cara? Isso é, né, muito, cara? Foda. Os caras são mal que nem o pica-pau. Cara, é... Mas a parada que o Lucas tava dizendo aí, né, que, tipo, só nessas últimas páginas, né, do gibi, tipo, você vê, a Jaquita é mostrada como uma pessoa muito forte. E, tipo, cara, o maluquinho que tá lá, né? Que é o cara que tá lá, um dos quatro que tá lá. Ele, tipo, mano, ele dá uma cabeçada na Jaquita. A Jaquita fica totalmente tonta. Tipo, ele consegue segurar a Jaquita de boa, né? E vai pra cima do Elijah de boa, né? Tipo, o cara é realmente muito forte. E quando ele olha o Elijah e vê que o Elijah não lembra dele, tipo, ele faz uma parada na cara que tira uma barba que ele tava, né? Ele tem um barbeador no dedo ali, cara. Tipo o super-homem do Burning que faz a barba com a visão de calor, né, do espelho. Ou até o super-homem do Snyder, né? Que entra na caverna barbado e sai... E sai sem barba. No meio off-show. É. Tirou a barba, é Lego. A barba. É. Mas eu acho que o ponto importante aqui é o diálogo dos dois, né, cara? Que esse cara aí pegando fogo, né? Ele, William Lather, ele pergunta pro Snow, né? Que é, qual é a história secreta de Elijah Snow, né? Quem ganha com a sua falta de memória? E aí que o Snow fica cabreiro de verdade. Sim, e é interessante que tipo, ele cata e fala, a gente tá deixando você fazer isso aí porque a gente tá achando divertido, mas se começar a encher muito saco, a gente vai vir aqui pra resolver. Ah, é. Dando a entender que os quatro têm um poder muito forte de matar eles, né? Mas, uma coisa que eu achei bem interessante, mas que eu não entendi muito bem o que aconteceu, é que numa parte em que o Elijah tá segurando ele, tipo, ele volta a ser um feto. Muito bem. Não, é que ele tá brilhando, aí o Snow tá tampando a cara aqui, tá ligado? E aí ele enxerga assim, mas não é que o cara virou um feto, pô. É, não, tipo, na imagem parece que ele virou um feto, que é caralho. É, que não, que ele tá falando que eles são nascidos da sangria. Por isso que é um feto no meio do floco de neve. Ah, sim. É só simbólico. Sim. E ele acaba, tipo, com ele sumindo, né? Meio pegando fogo, como o Lucas falou. E fazendo essas perguntas, né? Tipo, você não lembra da gente mesmo? Tipo, quem ganha com essa lacuna aí na sua memória? Quem conhece a história secreta do Elijah Snow? Né, e falando aí, o que, que seus parceiros estão deixando de te contar? Deixa meio que entender que os parceiros, que ele não pode confiar mesmo nos parceiros dele. Cara, fez intriguinha, né? Cara. Filha da puta. Se você não estava preso à história até agora, né, essa edição é pra te deixar cabreiro e é o cliffhanger perfeito, né? Sim, se você não tava, tipo, vou ler essa porra pra sempre até o fim, agora você vai querer saber o que rolou, né? E aí, né, tem um preview, né, no encadernado, né? Isso, então, é uma historinha de seis páginas, não. É, mais ou menos. É o do Hulk? É, umas 8 páginas por aí, né? Isso, é uma história de 8 páginas. Eu acho que essa história, ela foi lançada como, tipo, piloto, tá ligado? Sim, é, tem bem cara disso mesmo. E é isso. Sim, e essa história também é bem, bem pesadinha, né, cara? Pesadinha não, né? É pesada, né, cara? Que, tipo, a história é que, tipo, um cara que era realmente muito inteligente, que fazia várias paradas, né? Tipo, conseguia pensar em teorias que só foram pensadas novamente no século XX, né? Século XXI. E, tipo, ele acabou sofrendo um acidente nuclear e virou meio que um Hulk, né? E demorou dias pra ser domado. Não, demorou 24 dias pra ser domado. E quando ele foi domado, tipo, ele foi jogado num poço a não sei quantos metros e, tipo, deixado lá pra morrer de fome, de sede, sim, de cansaço. Falei, caralho, velho. Não, e sabe o que é foda também nessa edição? É que a questão do ódio do general lá em relação ao análogo aí do Bruce Banner, que na verdade ainda é David alguma coisa, né? Que é mais puxando, sim, o nome do Hulk da série lá, que era David Banner. E é porque, não é porque ele tá pegando a filha dele, é porque o Bruce Banner dessa história tá pegando a mulher do general. Então, tipo, tem um motivo bem pior pra ele ter raiva mortal do cara. E isso foi em 62, né, cara? Ele ficou preso lá por 20 anos. Cara, o cara ficou preso por 20 anos sem comida e bebida até morrer, velho. Tipo assim. Que o cara demorou 24 dias pra ser parado pelo exército, tá ligado? Tipo assim. Cara, E aí, né? O primeiro encadernado da Panini se encerra, né? E aí a gente começa o quarto homem, né? Onde as damas começam a se desenvolver. E cara, a primeira história do encadernado, que é o capítulo 7, cara, é uma homenagem linda, cara. porra, uma das coisas mais bonitas que a pessoa vê no, no, nos quadrinhos, cara. A capa mesmo é Sandman total, né? Mais Sandman ou mais Hellboy? É, Sandman. Eu acho. Sandman, sim, né? Eu acho muito a cara do Sandman também. Bom, tem um cara chamado Jack Carter, que é um Constantine, né? E ele morreu, aparentemente. Certo? E a galera vai pro enterro lá, né? O Elijah Snow, uhum, aparentemente não conhece ele. Certo? E aí a Jaquita vai contando a vida do cara, que o cara era um bruxão e tal. E aí tem um fantasma que ia matar a criança, e o cara sacaneia o fantasma. E aí eles vão no enterro desse cara e, cara... Sim, cara, não, essa parada do fantasma aí é sensacional, né, cara? O fantasma ia lá matar uma criança, ele, cara, tá, não, deveria fazer coisa pior com você. Ele sai, tipo, e, mano, ele fica preso num cubículo de vidro, né, cara, que um fantasma não consegue sair. É tipo, porra, sim, sensacional. E aí ele chega no enterro e, tipo, cara, as referências que ele coloca lá, tipo, já de começo já tem o Sandman, né? E a morte. Com a morte, assim, sentada no banco, você ia falar, puta, tá muito foda. É, só que aqui o Sandman é um mendigo, foda, né? É um mendigo. Isso, punk. É um mendigo. Gótico, sei lá, eu. E tem, tipo, no enterro mesmo, né? Tá lá um monstro do pântano, né? Os Robotman do Pantolho do Destino. Esse, pra mim, esse cara vermelho é uma referência ao Etrigan, mas não sei. É, né? É o Etrigan. Tem um homem animal. Sim, pra mim é o Etrigan também. A menina de preto aqui com bagulho é a Sombra da Noite? O monstro do pântano também, hein? A menina que, tipo, tem umas sombras pretas em volta dela, seria a Sombra da Noite? Acho que sim. Quem que você tava falando, Lucas, que eu não entendi? O monstro do pântano? Esse monstro do pântano tem a menininha ali, a Era Venenosa, será? Me parece que sim. Eu acho que sim. É. Parece ser, né? O Lucas falou uma aí que eu não entendi, qual que você falou? E caiu? Acho que caiu. Mas... Esse cara com uma cara besta ali, parecendo um smilezinho em cima do homem animal. Vocês sabem quem que é aquilo? Eu nunca, não faço a menor ideia do que seja isso aí. Cara, isso tem cara de coisa, cara, do Morrison. É muita gente. É muito bizarro, cara. É muita coisa do Morrison aqui, cara. É, esse... E... Quem que é esse maluco bêbado aqui depois na outra página? Ele é o homem cambiante. Caído de uma porta transubstancial, vestido com algum emotraje. Cara, bêbado, você tá sendo generoso, né? Que o cara tá com o back na mão ali. Bicho grilo do caralho. E é da hora que, tipo, o Ellis falando o que ele realmente acha, né, dos heróis. Tipo, depois ele é, mas fala a verdade aí, olhando daqui eles... Eles parecem ridículos. eles falam um pouco ali da cultura do... Voltou aí, Lucas? De como era a Inglaterra nos anos 80, né, cara? É, cara. Isso, tipo... da invasão britânica, dos escritores e tal, que a maioria é tudo... É, assim, pra mim essa edição é uma grande referência à invasão britânica como um todo, assim. Sim. Porque, assim, o Jack Carter, ele é o Constantine, mas ele não fica só no universo do Constantine, né? Tanto tem um homem animal aqui. Tá aí, Lucas, tá dando uma chiada aí? Sim. O que você ia falar lá na hora do enterro lá? No caso, o enterro é o homem animal, né? O monstro do Pan também. O Grant Morrison. O Grant Morrison tá aqui. Do lado do homem animal. Ah, é o Grant. Caraca, é o Grant Morrison, velho. Eu não tinha me tocado que era o Grant Morrison. Segue sempre aqui uma bem, volta, né, pra... segue uma foto pra referência. Muito bom. Caralho. Acho que o Etrigan também aparece. Sim. Pato aí. Essa de cabelo só esse. É legal, cara. E essa fazer vínculo com a edição. Quando o Warren Ellis falou Transmetrol, ele falou que o pai de Jerusalém ia ser o novo da Vertigo. E na edição do Planetary é mais ou menos assim, né? Uhum. A cópia do Constantine vira uma cópia do Spider depois. Sim, sim. Eu ia falar isso agora, né? Que no final, tipo, nas memórias, né, que a Jaquita vai falando, ele tá lá, tipo, com todo o visual do Constantine mesmo, e tipo, quando ele aparece no final da edição, ele tá bem com a cabeça do Spider, né? Não, e a última fala dele é tipo assim: os anos 80 acabaram. Acabaram há tempos. É hora de ir em frente. Não, mas antes do final, cara, eu acho que a definição de magia que o Batera dá é sensacional, cara. Tipo, que magias são como se fosse código de tapaça, né, do videogame, só que pro mundo, né, cara? E é como, tipo, mandar instruções pro sistema operacional da realidade poder mudar eles. Caralho, que definição foda que ele deu, sim, pra magia agora. E esse Superman aqui, cara? Aparecendo do nada aqui. É, porque dá pra entender assim, que ele culpa o Jack Carter, né, como alguém que fez ele deixar de ser um cara puro e um super-herói clássico pra virar um super-herói anos 90, né, cheio de problema, tudo dark, cheio de problemas sexuais. Cara, tipo, não é, ele é feito da junção de anões sexuais do... Hitler com raça pura eugênica. Cara, falei maluco. Essa definição é muito boa. Eu gostava da minha vida. Qual é? Eu gostava da minha vida, não havia nada de errado comigo. Eu não era moderninho, não estava na moda, não tinha pavio curto, mas daí? Tava tudo bem. Não precisava de dupla personalidade, colapso nervoso, reorientação sexual, nem descobri que minha vida era uma mentira. Me parece que ele tá chamando, falando que, tipo, aquela bad vibe dos anos 90, sabe? Todo mundo moderninho, cheio de problemas. Que ele tá falando justamente que isso é um pouco da culpa da invasão britânica, né, cara? Sim. E de Watchmen aí, que, né, tem seus frutos ruins. Aquela parada que a gente já comentou, né, que pegaram massa velha do Watchmen lá, só a porrada do Watchmen, e colocaram, achando que aquilo ali, só aquilo ali ia vender, né? Vamos desconstruir o super-herói, cara, agora todo mundo é filha da puta. Não, o melhor é que na outra página, esse Superman bizarro aí, você já começa com as tripas dele voando tudo pra fora. Com e aí é o... É o Spider Jerusalém representando o anos 2000 já, né? Sim. É. Passou os 80, passou os 90, e aí ele vem e fala que ele é o novo, cara. Mas essa história é muito legal, cara. Sim, sim. Essa história é bem legal. E aí a outra história das formigas gigantes, né? Puta, que é uma história bem pesada, vai, também, cara. Né, cara? Aqueles filmes de merda, cheio de monstro nada a ver, que tudo tinha que ser bichos bizarros gigantes, pessoas gigantes, né? Querida. A mulher de 50 pés, cara. Sei lá. Mulher de 50 pés. Nossa, é muito foda, cara. Aqui, se você não achava os quatro filha da puta, que não tem erro, velho. Ah, agora sim. Aqui o bagulho é louco. Não, tipo, a ideia é que pegavam várias pessoas subversivas, né? É bem referencial, mais ou menos, àquela época do Trumbull, né? Da caçada aos comunistas, né? Nos Estados Unidos, né? Foi isso. E, tipo, pegavam todos esses subversivos e colocavam no lugar e faziam o que queriam com eles, né? Desde matar mesmo a fazer experimentos científicos com eles, né? E, pô, como eles descrevem os experimentos científicos, hein, cara? Não, cara, e tipo, pega a personagem principal, né, que é uma atriz, né, que pega ela e fala, cara, eles me mataram só pra saber se podiam me reviver de novo pra poder fazer de novo, tá entendendo, né? Caralho, velho, é sensacional como é. Cara, até a parte que aparece a formiga gigante, do nada. Aí a Jaquita vai enfrentar a formiga gigante, aí tem duas páginas dela porrando as formigas. E é tipo assim, é o Ellis falando assim, eu gosto desses filmes, eu vou fazer isso porque é muito legal e dane-se. E é legal pra caramba mesmo. Ou alguém discorda que é legal pra caramba, Formigas Gigantes? Não, eu acho muito foda, cara. Eu amo esses filmes toscos, assim, antigos. E da hora que ela, tipo, ela dá umas porradas, quebra as patas das formigas, que depois ela joga uma formiga dentro da sala onde tava a galera lá, o Snow e todo mundo. Aí você vê aquela cabeça de formiga gigante entrando no meio do rolê, assim, do nada, e ela chegando lá, toda fodona. Aí, ó, galera que gostava de Play 1 aí, ó, vai lembrar de Vigilante 2, cara. Vigilante, caraca, eu tinha muito medo dessa fase, velho. Muito, muito medo, sério. Era um trauma da minha infância, mano. A primeira vez que eu joguei essa porcaria, nossa, você é louco. Aí você tá jogando do nada, de repente você olha, você tá jogando lá, dando tiro nos carrinhos lá, de repente você olha pro lado, vê uma formiga gigante. Mano, é porque, tipo, eram ovos que caíam, não lembro, do céu, assim, e saía a formiga gigante. Caraca, sai daqui, velho. Nossa, que lembrança, velho. Que lembrança. O Vigilante 2 era sensacional, não fica. Mas aí a história é essa, né? Se eu não me engano, os quatro, né? Eles tinham isso. E, cara, tipo, a história. Ah, tem uma coisa importante. A mulher contando. Essa história se passa nos anos 50. Quer dizer, a história não. A história se passa no tempo atual. Mas a Cidade Zero, que é essa cidade aí que eles faziam as paradas científicas, né, que a menina morreu, é nos anos 50. Então é antes dos quatro se tornarem os quatro. Sacou? Eles já faziam experimento, já eram filha da puta antes de ter superpoderes mesmo. Pode crer, pode crer. Isso é importante. E tem a Anna Hark aqui. Ela tem a ligação com os malucos lá. Isso é importante também. Ó, que ele já introduz o conceito de que a pessoa invisível não conseguiria enxergar, ficaria cega. Sim, e... Que é muito bom, tem que usar o óculos lá. E tipo... É todos os mais experimentos possíveis, né, cara? E... Você vai... E aí começa... Começa não, aí tipo vai mostrando como é que os quatro faziam, né? Os experimentos dele e... Simplesmente usavam os resultados só pra eles mesmos, né? Só testando realmente os poderes deles. Tinha um homem cujo cérebro fora substituído por um campo atômico de floco de neve que canaliza a consciência de alguém de outro planeta e que sussurrava obscenidades a noite inteira sem jamais repetir. Sim, cara, mano, é tipo das paradas mais bizarras. O Ellis vai pensando e colocando, tá ligado? Ele vai, porra, tem tipo a parada do floco de neve na cabeça do cara, essa parada aí, tipo, mano, é... Porra, tem um bicho mó estranho que parece uma formiga aqui no corpo de uma mulher. Cara, é... Tipo, se você for ver bem atrás, tem tipo uma pessoa tipo, meio aranha agarrando um bicho também, agarrando essa uma criança. Essa história é uma piração foda, mano. É foda. E então, a parte que dessa história aqui é que... essa mulher que conta a história, ela fizeram experimentos com ela que depois da morte dela, ela ia viver meio como um espectro por mais 50 anos, né? E ela tá contando toda essa história e no final ela simplesmente desaparece, né? E tipo, o Elijah fica com aquela cara meio de puto. Ela tem uma meia-vida radioativa de 50 anos. No final ela decai. E aí, né, o capítulo 9, né, que é Planeta Ficção, que ele... O Ellis homenageia o Grant Morrison, né? Ele coloca lá no começo da edição para Grant Morrison. Uhum. Essa história que ela se passa em 1997, então é antes do que a gente tem acompanhado. Tanto que o Elijah Snow não está no grupo. Tem outro cara no lugar dele. Uhum. Um negão chamado Ambrose Chase, que tem um poder super incrivelmente foda de alterar a realidade localmente. Visualmente é praticamente um com certeza. Matrix, né? Total. Sim. Mas peraí. Não, tá certo. E nessa história aqui, né, ele é meio que mostrando o que aconteceu, né, até eles chegarem a... Por que eles estão indo atrás de outro homem, né? Por que só tinham... O que aconteceu com o terceiro homem, né? E, E eles estão lá, né, e mostra como eles vão atacar uma das sedes dos quatro, os né? Quatro é um dos projetos muitos que os quatro estão envolvidos. E eles construíram um planeta fictício, provavelmente numa realidade compacta ou algo do tipo, né? E deixaram rodar um tempo lá e depois mandaram pessoas pra lá pra trazer alguma coisa de volta. Veio uma quarta criatura que não mostra durante a história inteira, mas parece alguém muito, muito poderoso, muito forte, assim, né? Que mata geral, arregaça todo mundo. E, tipo, mostra os três, a Jaquita, o Batera dando as coordenadas e o Ambrose Chase, e, tipo, lutando contra eles, né? E, tipo, esse poder sensacional do Ambrose, né? Que é, tipo, alterar a realidade, matar todo mundo, mostrando que ele é realmente muito foda. E quando ele vai falar meio com um vilãozinho típico também do cinema, né? Tipo, um velhinho do mal, né? E, tipo, o velhinho mata ele. É foda, né? Aí, cara, a Jaquita fica puta, ela quebra a arma na mão do cara. E esse quadro é incrível, cara. E, cara, e tipo, ele enfia realmente a arma lá dentro, né, cara, da mão dele. E aí, tipo, ele fica, não, mas se você me matar, você nunca vai saber o que aconteceu, nunca vai saber o que a gente trouxe. Ah, a gente é arqueólogo, a gente vai escavar tudo até a gente saber, mas você vai morrer, seu filho da puta. E nessa parte, o Chase, ele simplesmente desaparece, né, cara, da realidade, né, que depois no último ele explica o que realmente aconteceu com ele, né. Isso vai explicar lá pra frente. E basicamente essa nova é esse retcon mesmo, né? Do que aconteceu. Isso. E é nessa edição que eles dão a dica, né? De quem é o quarto homem. Isso, que vê como o Ambrose entrou pro Planetário mesmo, pra equipe de campo, né? E aí ele fala, é hora de você se tornar o terceiro homem e é bom você comprar um terno branco, porque eu gosto de ternos brancos. Isso. Que o Ambrose também, ele se veste igualzinho o Snow, né? Isso. Tudo de branco e tal, negão, mas veste tudo de branco, tá igualzinho Snow. E ele dá essa dica. Nessa hora, quando eu tava lendo, eu pensei, falei, puta, será que então o Snow é o quarto homem? Só que aí eu falei, mano, é muito óbvio, não vai ser isso. E aí depois, acabam mostrando que era. É tipo aquela parada, né? É tão óbvio que não pode ser, mas acaba sendo. E aí, né, começa o capítulo 10, né, que é magia. Puta e perda. Puta que pariu, que história foda, cara, meu Deus. É foda. Mano, é sensacional esse gibi. Cara, eu vou tatuar esse gibi em mim inteiro, cara, é muito bom. Cara, eles estão lá, né, na época que... Eles estão investigando o laboratório dos quatro, né, o que eles encontraram, o Later lá, né? Na edição 6. Isso. E eles vão, tipo, eles começam a achar, eles acharam alguns objetos e mostra o que rolou com esses objetos. É uma capa, né? Uma capa vermelha, um par de braceletes dourados e uma coisa que parece muito uma lanterna, só que meio preta, meio azul, sei lá. E aí eles contam a história de cada um desses objetos, que é basicamente a história do Superman, do Lanterna Verde, da Mulher Maravilha, só que... repensados de maneiras loucas e psicotrópicas pelo nosso amigo Warren Ellis, né, cara? A versão de Krypton dele aí, dos kryptonianos, é muito também, foda. Né? Oi? Não, extremamente, tipo, tristes também, né, ah, cara? Sim. Sim, é. Não tem nenhuma história aí, tipo, que você lê e você fica com um sorrisinho no rosto. É... Bom, no lugar do que seria o Superman, é um planeta... de pessoas muito evoluídas, baseadas em informação, basicamente, né? Vocês repararam que eles têm várias paradinhas escritas na pele? Eles são tipo hologramas, sei lá, não sei explicar que porra é essa. E a mesma parada, a mesma questão de Krypton, né? O planeta vai explodir e eles decidem, né, que meio que mandar um... Meio não, eles mandam um filho dele, mas esse filho também não é criado. É criado pelas informações, mais ou menos, né? Eles têm tipo uma matriz educacional e tal. E eles mandam esse filho pra Terra, mais ou menos assim, né? E no mesmo tempo vai mostrando mais ou menos um cara que foi colocado pra ser guardião. Seria equivalente a uma tropa dos Lanternas Verdes. Sim. E também já mostra a questão da Diana, né? Das Amazonas e tal. você ir lá pra mostrar a paz, né, da embaixadora. É. E, cara, e tipo, e é que nem o Vulto falou, né, tipo, se você não odeia os quatro até aí, você... Agora você tem motivo, que tipo, ele, o Leder lá, ele encontra, né, esse análogo do Superman, e aí, tipo, os caras falam, ah, não, a gente quer como um bebezinho mesmo, ele encontra, né, aí, tipo, telefonam pra ele e falam, a gente vai estudar, você deveria ter me falado antes, já mandei incinerar já, né, tipo, ah, caralho. Não, já toquei fogo, você não falou que queria, só peguei a nave, toquei. Taquei fogo mesmo. Chama de monstrinho ainda. Enquanto isso, o Randall Dowling, né? Que seria equivalente ali o Reed Richards deles, já tá lá dissecando e tancando a lanterna do peito do cara. Ele é tão cuzão quanto o Reed Richards da própria Marvel, né? Que obcecado por tecnologia, por ciência e quer. Tipo, às vezes ignora tudo. Não, isso aqui é doido, ciência. Cara. Tipo assim, se você for olhar. A parte onde o Leder vai e pega o que seria o bebê Superman, né, e taca fogo, são 3 páginas. A página referente ao Lanterna Verde, ao Guardião aqui sendo dissecado, é 1 página. O fato deles terem assassinado a embaixadora é 1 balão. Isso é tipo assim, é a banalidade como os caras matam gente, tá ligado? Os caras eliminam as coisas. Como os caras são filha da puta, sacou? Sim. Cara, essa edição é pra fazer um outro episódio só pra falar dela, cara. Muito foda, cara. E aí nisso, no final desse episódio, ele tem uma epifania, né? Ele pensa que ele tá... O Elijah Snow percebe que ele tá procurando coisas nos lugares errados, que ele tem que procurar um cara chamado John Stone. Uhum. E aí, né, o outro gibi já é, tipo, nele na conversa e já sabendo o que ele tem que procurar, né? Ele cata o helicóptero Planetary, né, e vai atrás desse John Stone. Chegando lá, né, ele vai, tipo, pra um lugar, né, que... É, tipo, um campo, né, que soldados vão lá e fazem teste, questão da alma, né, que eles colocam como um... Como é que eles colocam? Não, a alma é um campo eletromagnético. E aí a alma ficaria presa no corpo, então você não tem pós-vida, você morre e você fica preso no seu corpo pra sempre. Aí os caras, já sabendo disso, eles fizeram tipo um culto lá, louco, onde eles se explodem com bombas atômicas pra dispersar o campo magnético e poder, tipo... Acabar com a própria alma, assim. E, tipo, nesse lugar aí, ele encontra esse cara, né, o John. E, tipo, ele vai fazendo várias perguntas, né, que esse John aí, ele é um cara que é um grande mestre, né, em questão de interrogatório, questões psicológicas. E começa a fazer quebrar as lacunas do Elijah, né. E ele começa a se lembrar de tudo, né. Se lembrar de tudo que aconteceu. E, tipo, começa. Ele tem uma expressão, tipo, de cara, o que que tá acontecendo? Mano, tipo, de medo, as caras, né? que o Caça tem desenho nesse gibi são muito fodas, assim. As caras que o Snow faz quando ele tem os bloqueios quebrados, cara, tipo assim. Sabe? Sim, realmente parece que ele tá cagando as memórias dele, mais ou menos. Lembrando que isso é a segunda metade da HQ. Né? A primeira metade é nos anos 70, quando eles se conheceram. Não, 1969. Que é uma história bem de agente secreto, bizarrona, assim, sabe? Bala Serra. É... Que é legal pra cacete. Cara, não. Né? Ah, sim, e que é uma homenagem ao gibi do Nick Fury e do Jim Terenko. Isso, exatamente. A capa, o próprio estilo da arte das cores e tal, é bem, bem parecido. E aí, esse personagem... Ele e é legal. Uma mistura do Nick Fury com James Bond, porque na hora que ele aparece pro Snow, ele fala, meu nome é Stone, né? Como é que é? Que ele fala, como é que é o nome dele? Stone, John Stone. Ele fala, tipo, Bond, James Bond. E aí a gente dá Storm, que aí seria tipo, meio que a gente dá Shield. Então é meio que também a referência é Stormwatch, né? Mesmo. Também Stormwatch, pode crer, pode crer. E se você pegar bem, no começo, cara, logo de cara... É que tem, acho que tem um vilão que tá ameaçando, né, o agente secreto, e tem alguns soldados. Aí o primeiro que leva um tiro é o Nick Fury mesmo. É, o carinha com o tapa-olho, né? Só tem o tapa-olho dele voando. É a noiva. É o... É, o a vilã é a noiva e as capangas dela são os padrinhos. Muito bom, cara. Nessa edição aqui ele vai se lembrando de várias coisas. Um encontro com um detetive que no começo não fala quem é. Ele meio que vê alguém falando pra ele que é um jogo. E ele começa a se lembrar de tudo, né? E depois de todas as perguntas dele, o Elijah meio que volta meio assim e fala, ó, já lembro de tudo e já sei quem é o quarto homem, né? E aí acaba o gibi. Eu fico imaginando quem tava lendo as histórias mensalmente, e, tipo, que chegou aí e você fala, caralho, que porra tá acontecendo aqui, né? E aí começa, né, o último desse encadernado, né, que é o Memória Nublada, né, que começa com o Elijah sentado e dando bom na jaqueta no batera, né. Aqui ele começa a jogar na cara as paradas, né. Essa edição é pra você, se você não entendeu, eu vou explicar agora. É, se você não entendeu até aqui, vai ser agora que você vai saber. E ele começa a dar várias broncas, falando, ó, eu falei pra vocês não virem atrás de mim. E brincando, e brigando. E aí é até engraçado, né? Aquela parte que o Elijah tá só falando um monte pro Batera. Aí a Jaquita, por que, que você tá falando só pra ele? Você não consigo bater. Você não consigo bater, mas... É muito bom. Mas nele eu dou uma surra. E aí ele fala que conheceu o Sherlock Holmes, né? Ele começa a se lembrar de tudo, né? E tipo, ele cata e simplesmente ele sai da conversa e vai andando, e todo mundo vai atrás dele. Onde você tá indo, é muito perigoso. Ele fala, eu voltei e quero que todo mundo saiba que eu tô de volta ao jogo, né? E falando que ele é realmente o quarto homem, né? Pá, página splash page, pô. E aí você, caralho, que porra. É um quadro enorme, gelo, né? Ele faz no meio de Central Park. Cara, ele faz um quadro gigante. Cara, essa cena é muito massa, velho. Tipo, fala, eu sou o quarto homem. Tipo, ele só toca, tipo. Aí só mostra só a cena indo, se distanciando, né? E um quadro de gelo enorme no Central Park. É um... Cara, na hora que ele coloca a mão no chão e até formar o 4 de gelo e acabar o gibi, são 4 páginas. Sacou? E se isso fosse uma série, eu imagino isso sendo tipo quase um clipe, assim, sacou? Tipo, tocando uma música frenética e o gelo, pai, fazendo as paradas. Assim. Sabe, o Ellis tem muito essa coisa cinematográfica, assim, pra construir a cena, sacou? Vai mostrando o chão congelando, passando no meio das pessoas, porque ele tá no meio do Central Park, né, cara? Tem um casal ali, tem um cachorro. Passando pelas pessoas e tal. É foda demais, cara. E acaba a edição aí, né? Acaba com eu sou o quarto homem, cara. E aí você fica assim, caraca, e agora aí é ele vai pra cima, né? É, agora o bagulho é louco. E a gente fica por aqui. É, a gente vai continuar essa conversa no próximo podcast. É, e, cara, como a gente tava falando aqui antes da gravação, né? O Vulto falou, daria pra fazer um podcast só, né? Um programa só de fazer, podcast. Cara, só do Planetary Podcast. Um episódio pra cada edição. É, dá pra fazer. Mas é isso, né? Lucas, e façam seu jabás aí. Cara, se vocês queiram ler uns textos... inscritos e sei lá, muita inspiração. Não, brincadeira. Caso vocês queiram ver artigo, quadrinho, está. Podem acessar o Redação Multiverso e ler o texto do Torto Retrato. Não recomendo muito. E também tem o Super Amiches, que no momento tem só um post ainda, mas ainda vou escrever mais. Que lá eu vou falar sobre outros assuntos, sobre música, filmes. Eu não vou focar tanto nos quadrinhos como né, no Redação. E é isso, muito obrigado aqui pelo convite. E, bom, acho que é isso. E pode falar aí. Bom, você me encontra em lugarnenhum.net, meu blog pessoal lá, falo de várias paradas. É tipo um blog nerd, só que sem notícias. Né? Tipo isso. E eu tenho também um podcast, o Observador Quântico, um podcast de divulgação científica e tentar desmistificar aí coisas da ciência. Fica lá no portal Cultura Nerd Geek, na aba de podcasts lá. São podcasts curtinhos, de 15 minutinhos, acho que dá pra... é inteligente, mas não é cabeçudo, eu diria. obrigado por me chamar, cara. E... obrigado por me fazer reler Planetário mais uma vez. Esse dia é incrível e, pô, cara, tô feliz pra caralho. E, Edu, também, você não tá só me mandando no mundo, né? Pode ir. Cara, tô por aí. Vocês conseguem me encontrar também lá no Iluminerd sobre a alcunha do Pixel Carnificina. Escrevo umas coisinhas pra lá de vez em quando. Ultimamente eu tô com um pouco de preguiça e bloqueios criativos, mas tudo bem. Vocês me encontram aqui no Nono Mundo. Meu Facebook vocês não vão achar porque eu desativei meu Facebook por enquanto. Tô meio saco cheio de redes sociais. Mas, e também aí tem um projetozinho novo pra sair, mas quando sair eu falo em um post futuro, um podcast futuro aí. Mas é isso, me encontram no Iluminerd. Aqui no Nono Mundo, obviamente, e se vocês quiserem ver coisas que eu já gravei, mas não existem mais, tem o Cartucho Cast também, que é o meu primeiro podcast, enfim. Procurem aí. Então é isso. Estejam já os dois convidados pro próximo podcast, viu? E sobre o Planetary e sobre outros também, né? Todos já são de casa. E é isso. Até a próxima. Falou! Falou. Ai, velho, meu amor, o que eu quero te dizer? Fala que eu te amo e não vivo sem você. Você na minha vida é uma pessoa especial. Faria qualquer coisa pra não te fazer mal. O meu olhar no meu olhar no teu. Você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu. Com esse teu jeitinho sendo tão especial. Mudou a minha vida sem você, não é legal. Xanana, vai. Xanana. Por isso eu te amo e lhe canso a canção. Declarando meu amor do fundo do coração. Não quero nunca mais saber de uma por vez. Entregue meu coração, amor, igual se não tem. Xanana, vai. Xanana. Xanana. Xanana. Xanana. Xanana. Xanana. Xanana. Legal. Valeu. Gravou? Gravei. Valeu.